Chegou sexta quem? Chegou. Ela chegou. É, achei que era chuva, RG. Sexta chegou. E vemos, inclusive, uma amostra grátis de chuva. Veio 15 minutos ali na... Aonde? Eu não vi isso chover. Na freguesia do veio 15 minutos. Freguesia. Choveu o quê? 15 minutos. 15 minutos contados. Então tivemos pílulas de chuva. Sim, amostra grátis de chuva. Pílulas de chuva. Precisamos contratar algum pajé pra fazer a dança. E a bagaça aí, seu Bento? Hoje é sexta-feira, vamos lá. Sexta-feira, o que você faz aí, gente? Sexta-feira com esse calor, sem água. Sexta-feira com esse calor, você abre a tampa da marmita e enfia o garfo no contra-filé. Mas é o seguinte, RG. Tem que espetar direito, senão azeda. Nesse calor, marmita... Cada um que se vire com seu garfo, velho. Nossa, aqui com o Santos, né, que, meu... Tubarão Five. A música ontem era assim, pediu pra parar, parou, é? Meteu o chique. Meu Deus do céu, rapaz. Vai devagar. Maneira. Me ajuda aí, pode fazer gol aí. Ora, o goleiro pediu arrego, é verdade? Pediu pinico. Nossa senhora. Mas tipo, você, do jogo que você ia comentar, 5x0, passou o carro. E já com 20 minutos, tá resolvido já o problema do jogo. Nossa. Enfim. E hoje, o Peixe conheceu onde vai jogar. Né, Copa do Brasil. Decide em casa. 29 de outubro, no Mineirão. Sim. E 5 de novembro em casa. Tá certo. Estão decidindo, né, aí se vai ser Vila ou Pacaembu. Não tinha nem que decidir, né? Tinha que já estar resolvido isso aí. O que você gostaria da tua opinião? Claro, parece que o Pacaembu, né? Você tem condições de colocar muito mais público, né? A pressão vai jogar em casa do mesmo jeito. Mas infelizmente existe uma tendência, existe uma coisa do jogador do Santos de não querer sair da Vila, né? Aquele comodismo de jogar ali para 12, 13 mil pessoas, que é o que vai colocar lá na Vila Belmiro. Mas enfim, fazer o quê? Agora, eu por mim jogaria tranquilamente. É jogo para Morumbi, é jogo para Pacaembu, é jogo para lutar, né? Público ganhar grande, dinheiro. Né? Agora a opção aí do estádio do Corinthians, pega lá. Ah, vê se não é um absurdo o aluguel, bota essa porra pra ferver. Coisa de graça, RG. Quanto cabe lá? 60 mil, mano? 50 mil? Não, 48 45, mil. Né? Quanto? 48. Aí, não, sei lá, porra, eu não vi, sabe, essas oportunidades você não pode perder. Estádio velho. Vai lá que é de graça, RG. Isso é lá na frente. Serão bem-vindos. Isso é lá na frente, né? Ainda. Serão bem-vindos. Vamos por partes, como diz o Jack Estripador. Beleza. Mas tem que fazer igual traficante, deixa uma vez de graça, RG. O não faz isso? A primeira é livre. Pra viciar você a mostrinha, na arena. A mostrinha. O jogo de ontem, ele serviu como recado pra diretoria do Santos. Essa incompetente diretoria gestora do Santos. Eu entendi assim. A alegria a cada gol do time, a comemoração a cada gol do time, e pós-jogo, no dia seguinte, as fotos em redes sociais dessa molecada, eu acho que esse é o recado para a diretoria do Santos. E é com esse futebol que o Santos jogou ontem que a torcida vai voltar. Eu errei por mil a torcida de ontem, o público no Pacaembu. Por quê? Não vai. E por que o torcedor não vai? Porque o torcedor quer ver futebol legal, quer ver futebol bonito. Quer ver gol, né? O torcedor quer ver gol, e principalmente o torcedor do Santos, que agora assimilou essa ideia de que o Santos é formador de jogador, tem os garotos que jogam bonito, né, tem os garotos que gostam, que jogam se divertindo. Então o torcedor do Santos está acostumado com isso. Agora, se você muda o time, e se você começa a perceber como torcedor que é uma mudança por interferência da diretoria, você começa a tirar o pé. Gente, Criciúma e Botafogo, desculpe, mas estão ali no mesmo nível. O Santos tomou de 3 do Criciúma. O Santos tomou um cacete do Criciúma. Né? Aí, torcedor vai assistir um jogo desse? Torcedor vai prestigiar um time? Não, vai estimulando. Vai ficar puto pra caramba. Então não é pegar o jogo de ontem agora. É, e como a mídia tá... viu? Não é isso. Jogou ontem, acho que foi ontem, o único jogo nesse Campeonato Brasileiro. O Santos jogou bem, sim, contra todos os times grandes, inclusive os jogos que perdeu. Agora, show, espetáculo, foi ontem só. A condição do Botafogo, dane-se, o Santos não tem nada a ver com isso. O cara tá caído, tá morto. Se o Santos desse moleza, poderia ter perdido por 1-0. Então, pouco importa a situação do Botafogo. Só que poderia ter feito também isso contra o Criciúma. Então, diretoria do Santos, fica esperta, é isso aí. É, não pode, o time é esse. E se o técnico tiver essa tranquilidade e essa carta branca para trabalhar, o time vai responder ao técnico, vai fazer o que o técnico quer, a torcida vai voltar a prestigiar o time e eu acho que as coisas dão certo. Eu acho que é isso, é por aí. Agora, se você impõe um determinado jogador e um determinado jogador e, porra, não, tá fora, tá totalmente fora de time, tá totalmente fora do esquema, prejudica, cara. Eu duvido que esses caras, quando estão almoçando lá, esses jogadores do Santos, principalmente essa molecada que joga bola, aí tá almoçando e olha pra cara do Damião, velho. Trajando o nosso lado. Aí daí fala, puta vida, que coisa, hein? Como é que pode um negócio desse, hein? E é assim que funciona. É verdade que o Santos não vai mandar advogado pro STJD? Olha, o Leandro Damião vai ser julgado. O Santos, mano, parece que não vai mandar advogado, e se mandar é pra levar provas que incriminem. Então, eu ia falar exatamente. Se mandar, vai ser pra... Vai mandar mais um de acusação. Quanto que é o limite de jogos? Pode pegar, acho que até 6. Ah, então vai mandar pra pegar 12. Eu não tenha dúvida nenhuma. Mas, RG, eu só discordo de você com relação à postura da torcida do Santos, que é ridícula no meu entendimento, cara. Por mais que o Santos não estivesse jogando bem no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil é um torneio mata-mata, o Santos tinha feito uma vantagem já no Rio de Janeiro, o Santos tá encaminhando a classificação aí pra semifinal. Segunda, a torcida do Santos, ainda mais na noite de ontem, né, sabe? A torcida que reivindica, a torcida de São Paulo, fala, tem que jogar mais aqui, o Santos joga muito na Vila, é um absurdo, é complicado, porque pra ir pra Santos é ruim. Eu acho que a torcida do Santos aí, ela deu um exemplo de como não se deve torcer. Porque o Santos, concordo com você, é um time de garotos, às vezes oscila muito no Campeonato Brasileiro, pode ser que não jogue bem sempre. Mas ontem era um jogo decisivo, tá vazando aqui, gente. Ô, tá vazando aí. A torcida do Santos, eu acho que muitas vezes aí peca pela omissão. Eu acho que a torcida do Santos ontem, RG, pela noite que fez agradável em São Paulo, pela importância do jogo, tinha que lotar o Pacaembu, sim. 15 mil torcedores o Palmeiras tem levado e o Palmeiras tá lutando para não escapar do rebaixamento. Eu acho que a torcida do Santos aí deveria dar um voto de confiança para esse time, mesmo sabendo que o time oscila muito, mas mostra o carinho que tem pelo time, mostra aí o fanatismo que tem. Eu acho que o torcedor do Santos ontem pisou na bola, 3-0, né? Mas independente disso, era um jogo... Esquece que é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil é outro torneio, gente. O Santos tem chance, eu entendo, mano, o seu ponto de vista, mas eu entendo da torcida também. Eu penso que a torcida, ela reage exatamente de acordo com a situação do time. O Santos, se você pegar o Santos, quando você fala em Campeonato Brasileiro, você fala numa condição em que o Santos pode manifestar uma reviravolta aí, uma chegada, mas não é garantido. Quando você fala em Santos na Copa do Brasil, foi um time que veio vindo ali meio pelas tabelas. E com essas imposições de mudança no time, de colocar jogador, de forçar jogador e de não ter jogador para trazer a torcida, eu acho que ela sente e ela responde dessa maneira. E eu prefiro que seja mais dessa maneira, mano, do que, sabe, essa outra coisa de ficar lá enchendo o saco, quebrando coisa, batendo em jogador. Então tem que responder dessa forma. É só dessa forma que uma diretoria pode se tocar e tentar fazer alguma coisa e mudar alguma coisa. Senão a diretoria do Santos não vai mudar, não vai entender que não pode interferir em escalação de time e não vai deixar esse time trabalhar sossegado. É isso que eu penso. Então tá bom. Senhor Bento, e aí? Vamos aqui. Vamos ao São Paulo. São Paulo. Tricolor. O homem tá bravo lá, hein? Deixa eu te falar, voltou tricolor. Os caras lá pra mim poder trabalhar tranquilo aí ou não, mano? Voltou os caras lá. Todo mundo certo. Aí e tal. Não, mas tem uma baixa. Mundo, não. Tem uma baixa. Conta pra mim, que eu vou fazer. Quanto Bahia também? Bahia. Ó, o Pato tá com edema na coxa, edema. Então não vai enfrentar. Por quê? Fazia um edema. Tem que levar no veterinário, cara. Fazia tempo que o Pato não machucava, né? Então tá até no. Muito bem. Então tá desfarque aí e agora. Será que o Allan Kardec faz contra o Bahia? 9 jogos que o Allan Kardec então, balança a rede. Eu tava pensando em dar um descanso pro Allan. Já começaram a colocar. 9 jogos. Que é bom pra caramba o Allan Kardec, diga-se de passagem também. Mas o cara tá cansado também. Tá cansado. Ele tem jogado no sacrifício. Porque com esses desfalques aí, não dá pra tirar o cara. É. Porque só tem ele. Já começou. Ah, o São Paulo vai ganhar, né, Domênico? Então, do Bahia. Eu acho que agora. Eu acho que o Muricy, de repente, deixa ele lá de fora. Ganha do Bahia. Deixa ele lá de fora. É, você tá torcendo, Dudu? Não, não torço nunca. Torço pro Palmeiras. Mas se você me pergunta quanto vai ser o resultado, eu te falo. Bahia de Bahia na parcial, Domênico. Com parcial, analisando o futebol. Parcialmente. Ué, quem que é melhor, São Paulo ou Bahia? São Paulo, pô. Pô, eu tô falando alguma bobagem? De forma nenhuma. Então pronto, não tem nada de ver que vai torcer, nada disso. É, mas não tem jogo fácil, né, daqui pra... Só até isso? O fim, né? Ué. Legal essa frase. Qual não tem jogo fácil daqui até o final. É, tem pouco... alguns que poderiam ser daqui fáceis. Daqui a pouco o Mota vai dizer que não existe daqui a mais pouco... bobo no futebol. Ué, mas não existe mesmo. Nossa, que clichêzão. Começando um clichê 97 com o Mota. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. Antes da gente partir, viu, seu Bento, para a próxima agremiação, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Nome de grupo é ser um nome construído com história. Nome de Sony Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony por apenas R$ 449. Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$ 690. Venha hoje dirigir o seu. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Benjamin vem com o nosso novo patrocinador, senhoras e senhores. Uma salva de palmas aí, Hello Foods. Hello Foods, rapaz, é Hello isso aí. Hello Foods, é legal pra caramba. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Você acredita que o Mota ainda usa o telefone no delivery? Usa? O Mota ainda é aquele que pega o telefone pra ligar, pra pedir o delivery e tal. Você também, Dodô? Ah, eu às vezes, eu não conheço. Hello! Pô, Domênico, ele não conhece o Hello Food, cara? Não, me fala aí, conta dele aí. Tá louco, com o Hello Food, você pede delivery de um jeito super fácil e rápido. É só acessar o site ou o aplicativo, você coloca o endereço e escolhe entre milhares de restaurantes, aí é só pedir. É simples, Motinha, até pra você. Imagina só. Você lá, você vai, por exemplo, você vai pro jogo amanhã. Amanhã, domingo, você vai pro estádio. Sim. Pô, aí, caramba. Você tá já no meio do caminho pra voltar, você fala, caramba, eu vou chegar em casa. Né, tal. Vou ter que fazer comida. Chato, né? Hello! Hello! Puxa teu smartphone e pede pelo Hello Food, rapaz. Olha, é que nem o seu Bento. Seu Bento ontem quis fazer a moral lá. Com a esposa dele, a dona Yara. Pra quê? Que moral errada que você foi fazer, seu bem? É, que moral errada que você quis agradar, pô. Sabe como você faz? Pede um jantarzinho pelo Hello Food. Essa é a melhor coisa. Faz o meio de campo com umas velas. Aí você põe umas velinhas lá, pá, o vinhozinho, pá. Aí, bacana, deu tudo certo. Então, esquece o telefone, rapaz. Baixe grátis o aplicativo Hello Food e faça já o seu pedido. Hello Food é show de bola. Deu fome? Dá um hello. Hello Food. Boa sorte, Hello Food. Começando aqui com a gente. É muito legal você pedir comida pelo aplicativo. É modernidade, bacana. Mandar um abraço especial pra galera lá da agência Gotcha, ao Danilo. E especial, sabe quem? Quem? Aldo Moino. Grande Aldo. Aldo Moino. Sumiu, lá da Gotcha. Tá lá na Gotcha. Ah, então tá bom. Abração pro Aldo Moino. Hello Food. Oba. Oi. Pede comida pelo Hello Food aí. Baixa legal. O aplicativo aí. Aí, boa. Todo mundo baixando. Baixa aí, seu Bento, o aplicativo. Hello Food. Não, Mota. Food é F-O-O-D. Estádio 97. Bem, meus amigos, agora eu quero falar com você que tá aí precisando dar uma virada na sua vida, hein? É, você que não está trabalhando. Ou você que está trabalhando, mas não está na área que você queria. Então, olha... Vou dizer um recado pra você, então, que tá trabalhando na área, de repente, que queria também trabalhar em outra cidade, né? Talvez até, deixa eu pensar, aqui no exterior, né? Então, olha que recado legal. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditech. A Banditech, você já sabe, é a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo. e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, aí sim você vira o jogo, hein? Você encontra uma bela vaga na área que paga bem, inclusive pode até trabalhar aqui, né? Ou em outra cidade, de repente, ou em outro estado, ou até mesmo, meu amigo, em outro país, hein? E olha, já tem muito ex-aluno da Banditec fazendo isso, se dando muito bem também, viu? Pra que ficar aí na defesa? Vai pro ataque, cara! Faça a Banditec, porque com a Banditec você vira o jogo! Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição, hein? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Estádio 97. What the fuck now, Palmeiras? Jornalismo Futebol Clube. Vocês. Fala de nós, seu menino. Descansou a semana inteira, né, Domênico? Só descansando, hein? Só descansando, hein? Só esperando, só descansamos. Vai pegar a gente cansada, hein? É, vamos pegar os caras. O Santos não cansou, não. O Santos fez um treininho. Vocês treinaram. Cansamos sim. O goleiro do adversário falou: por favor, clemência. Pediu clemência. Eu espero que vocês tenham cansado de fazer gol. Pelo menos vocês não fazem nós. Acabou o estoque. Acabou o estoque, aí a gente ganha de 1-0. Então, ó, vamos combinar. 1-0 tá bom. Tá bom pra vocês, bom pra nós. Para com isso. Vamos embora. Você tá combinando resultado, essa barbaridade, Domênico. É bom os caras também focar na Libertadores, na Copa do Brasil. É, vocês podem ganhar a Copa do Brasil. É, chegando na Libertadores. Tá garantido dos dois lados. Duas pontas não chegou, dominó? O brasileiro não dá mais, esquece. O brasileiro não dá não mais. Não sei. Não dá mais. Niki. Vai que Niki. Mas o Palmeiras tá com dúvida na defesa. Na defesa? O Lúcio. Lúcio, é o Lúcio? Tá com dores aí, entendeu? Lúcio joga. Jovem não, tá quase com reumatismo. Joga. Fechou o treino. Eu disse o Lúcio joga. Pensei que ele entendeu jovem. Pensei que ele entendeu jovem. Presta atenção, Lúcio joga, joga. Tem certeza. Em conversas joga. Aí com sócios, né, Domênico? Talvez pra uma campanha eleitoral. Paulo Nobre disse que ano que vem esquece contratações baratas. Olha, mudou. Vai partir pros medalhões. Ano que vem. Porra, bicho! Lembra que eu falei? Olha aí. Diego Cavalieri é um nome. Carlinhos é outro nome. Isso aí. Jean é outro nome. Você sentiu firmeza, seu Rodrigo Bento? Caetano, diretor, tá muito bem encaminhado. Olha, você sentiu como, firmeza, como mudou, Bento? Hein? Cara, eu senti firmeza. Sentiu firmeza? Onde ele falou, Senti. Vamos ver. Eu achei que realmente. O duro é isso, né, cara? É que você já viu, né? Você já viu o candidato? Falar que vai ser uma porcaria. E falar, meu, o ano que vem vai ser embaçado, o ano que vem aí é um ano pra colocar a casa em ordem. O ano que vem tem que ser bom e barato. Todo candidato faz promessas que depois não cumpre. Não, o Paulo Nobre na última eleição, ele não prometeu nenhuma máquina, não. Prova disso que quando o Tirone tinha deixado. Não prometeu mesmo. Quando o Tirone tinha deixado o Riquelme lá tudo certo e não assinou. O Paulo Nobre não assinou e ele falou: não, vou fazer loucura, esquece. Aí ele usou aquela frase, depois falou: não vou ser refém do centenário. Falou. O Paulo Nobre nunca. Não, ele falou assim, mano. Mas o que me espanta, Domênico. Ele ia trazer uma seleção. Mas o Domênico. Mas esse é um aspecto que causa realmente aí uma surpresa na torcida, quando o cara é sincero. E quando o cara vem e faz promessas aí jogadas ao vento, isso daí é praxe. Quando o cara chega e fala: ó, o ano que vem é um ano de organizar a casa, isso daí realmente é pra se espantar. Agora, quando o cara chega e fala: não, ano que vem eu vou trazer o Conca, o ano que vem eu vou trazer o Riquelme, o ano que vem eu vou trazer o Ibra, o ano que vem eu vou trazer o Messi, o ano que vem eu vou trazer o Cristiano Ronaldo, isso daí é balela. Todo, não precisa ser no futebol, não. Basta olhar os debates aí, ver o que os caras estão prometendo aí, vamos ver se depois vai cumprir. Porque 90% do que se promete não se cumpre. Pior que é verdade. Tá certo? Agora chegar e falar: ano que vem eu vou contratar bem, ano que vem eu vou abrir o caixa, ano que vem eu vou gastar dinheiro. Vai porra nenhuma, vai porra nenhuma. Mas precisa também saber gastar, né? Precisa contratar certo. Ah, não adianta. Mas o que ele falou aí, Domênico, na declaração dele, ele falou: vou contratar menos, mas vou contratar melhor. Foi essa a declaração que ele falou. E outro detalhe, o Palmeiras, né, Domênico, você tá com o nome limpo. Então aí, o que vai vir aí, vai vir patrocínios e tal, é deve bom, pegar o da... Bom. Vai tirar aquela certidão negativa que o mano fala aqui, exatamente, né, mano? Certidão negativa e débitos. É, o mano conhece. Tá certo. Então tá bom. Não, mas isso é bom, velho, tem que ter mesmo. Se você quiser o Palmeiras não tem problema nenhum contra o Santos. Não. Cartão, nada disso. Não. Todo mundo joga. É só aproveitar. Eu falei o do Lúcio. Mesmo time que joga. Esse é o mesmo time que joga contra o Grêmio. Eu não acredito. E se jogar igual que jogou com o Grêmio, vai dar trabalho pro Santos, hein? Vai dar aí, peixe. Tem que jogar igual jogou ontem. Entendeu, seu bem? Pô, rapaz, o contrato do Dorival Júnior é até junho. Por que junho? Eu achei que era até... junho. É junho. É junho porque os caras não sabiam se... Ué, e que muda? Muda que se final do ano, de repente, cai, eles mandam ele embora. Tudo e bem. Paga a multa de novo. É, podia ter feito. Ué. Vai ver que ele não quis, né? Junho? Por que junho? Vai ver que ele aceitou desde que fosse até junho. Então, mas o campeonato... O Palmeiras queria até dezembro e falou, não, quero até junho. Não, mas o campeonato, brasileiro começa em maio. Sim, mas aí é um motivo de renovar de novo. Sim, mas em junho? E ele se segurar no Palmeiras, sei lá. Vai saber. Pode ser uma estratégia. Junho é estranho. Mas acho que ele não acreditava que ia ficar. E também, vem outro presidente aí, a gente não sabe se o outro presidente que vem aí. E a gente não sabe se o Paulo Nobre vai ficar ou não. E vai querer ficar com ele, o outro, né? Sim. Caso for eleito um outro presidente. Mas acertaram até junho, Benjo. Agora não adianta, velho. Não tem jeito. Mas eu acho que, tenho certeza, mano. Então por que não fez até abril, que é o fim do Paulista? Eu acho que o pessoal... Mês dos namorados. O pessoal do Palmeiras queria ele até dezembro. Ele falou, não quero até dezembro, quero até junho. Vamos fazer 6 meses? Não vamos brigar por causa de 6 meses. E aí fechou. E outra coisa, sabe, lembra aquela conversa que você dizia que os caras, os diretores do Palmeiras tinham que ter com o Valdívia? Acho que foi feito. Porque pra ele atuar dessa forma, como cabo eleitoral, sendo que o Belucci que trouxe o Valdívia, ele podia falar, olha, também gosto do Belucci, ficar neutro. Não, mas pra ele escolher um lado, houve uma boa conversa. O outro lado não é o Beluso, né? Sim, ele é vice, né? Ah, Belucci tá com ele. Mas é o outro. Pô, mas agora, aonde o Valdívia também ia ganhar o salário que ele ganha no Palmeiras? Muito difícil. Ah, então, é isso que eu perguntei ontem. Ele tem que jogar bola mesmo lá. Foi isso que eu perguntei ontem. Falei, quem é que paga o salário que o Palmeiras tá pagando? Ninguém. Pode falar a verdade, 400 mil. 400 mil é quanto? Não, 450 é quase 500. Quase 500 pau, detalhe, fala a verdade. Nós conversamos sobre isso e eu acho que os times, talvez, de Minas conseguiriam, só. Mas os de Minas precisam do Valdívia? Talvez, o Internacional. Talvez, não sei se... Conseguiria, mas talvez. Já tem o Valdívia. E eles têm lá também o Valdívia. Não, eles têm o D'Alessandro, né? Que ganha 700 pila por mês. Já tem o Valdívia. E já tem outro Valdívia lá, né? Que não é o Valdívia. Os times não precisam. O Fluminense que pagaria tem o Conca e tem o Wagner. O único time precisa, que hoje pegaria o Valdívia ganhando, que ele tá ganhando, é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não tem um 10 que igual o Valdívia. Não tem. Contratou o Maxwell agora. Tá machucado, voltou. Nossa, brincadeira, Maxwell. Tem o Carlos. Você não quer comparar o Maxwell. O Atlético Mineiro é um elenco caro. Maxwell não, caro. Michael Suell. É um elenco caro. É um elenco caro, o Atlético Mineiro. Tudo bem, é elenco caro, mas eles poderiam, acho que conseguiriam, não sei. Bom, não importa. Seu Bento, vamos dar andamento ao programa. Teve protesto lá, teve uns caras que não trabalham o dia inteiro, estiveram lá à tarde. Busão, lá. Você viu? É. Protesto. E o Corinthians que sai do uma encrenca já tem outra, que é o Inter agora, de Porto Alegre, que tá vindo aí depois também, tomou 5, ganhou depois, cresceu de novo e agora tá aí, prova de fogo para Mano Menezes, que segundo informações... dele próprio, tinha entregado o cargo após colocou o cargo à disposição contra o Atlético Mineiro. Tá com cara de naba esse jogo aí. Se perder, fica, mano. Com cara de placar na segunda? Tá. Olha, RG, eu acho que a situação dele aí, se acontecer de tomar uma traulitada do Inter, porque o jogo é lá, um jogo difícil, eu não sei se segura a bronca, não. Nesse último jogo, Mano Menezes aí, ele falou, colocou o cargo à disposição. O Mário Gobbi falou, não, eu quero que você fique comigo. Porque o Mário Gobbi, ele viu que errou, mas ele não dá o braço a torcer. Não dá. Ele quer morrer abraçado com o cara, igual os violinistas do Titanic. Exato. Tá ligado? Vão afundar junto. Como se nada, mano. Como se nada. Violinista, é verdade. Os violinistas do Titanic. O barco afundando e os caras abraçados. Vamos morrer todo mundo. Fazendo de conta que não tem nada. Tá na cara que acabou a trégua, Domênico Gatto. A torcida do Corinthians aí, ela teve paciência até agora aí, mas não só com relação à torcida organizada. Ninguém mais suporta ver a cara do Mano Menezes ali dentro do Corinthians. Você acha que cai, mano, se perder? Eu acho que tem que cair, Domênico. Não, você acha que tem que cair, tudo bem, mas você acha que cai? Eu acho que vai ficar uma situação insustentável. Já tá. Entendeu, Domênico? Bem, tá complicado. Agora eu acho que é o momento, Domênico. Eu, se fosse o presidente do Corinthians, eu nunca fui a favor de demitir o técnico no decorrer do campeonato, porque você pode jogar todo o trabalho aí pelo ralo. Porém, o trabalho, Domênico, já foi jogado pelo ralo. Eu particularmente acho muito difícil o Corinthians conseguir pegar a Libertadores, pegar um G4 aí do Campeonato Brasileiro, pela bolinha que tá jogando. É um futebol que não é convincente, cara. O Corinthians, ele pega os grandes aí e joga muito. Tem um aproveitamento legal. Mas pega as porcarias, pega os pequenos, vai lá e tropeça. Então eu acho que o Corinthians, ele tá oscilando demais o campeonato. E não vejo o elenco com esse amor todo pelo Mano Menezes. Acho que jogador quando não gosta do treinador... É complicado, né? O cara não corre por ele, Domingo. Rachou, mano. Não adianta vir jogador, já tá rachado. Já tá rachado. Faz tempo. Basta olhar por ele em campo, lógico. É verdade aquela matéria que saiu hoje, que diz que quebrou o pau entre eles lá. Ô, Mota, não é a primeira vez. Não é difícil. Não é a primeira vez. Se você tomar de 4-0 pra não quebrar o pau, amigo, aí é preocupante. E o churrasco da paz? O churrasco da paz. Isso aí é uma balela. Isso é uma balela. É uma pouca vergonha. Isso aí é uma sem vergonhice. Jogador, agora vamos fazer um pacto aí, porque tem que pegar Libertadores, tem que jogar sério. Peraí. Ganhar em dia não é motivo pra jogar sério? Tá certo? Representar 30 milhões ali que estão na arquibancada e espalhados pelo mundo, não tem que jogar sério por eles? Representar a camisa do peso da do Corinthians não é jogar sério? Tá de brincadeira. Precisa fazer churrasco pra organizar a casa? Vá pro inferno. Se o cara representa 30 milhões, defende uma camisa como a do Corinthians e ganha muito bem e ganha em dia, é obrigação do cara jogar sério. Esse elenco do Corinthians tá de brincadeira. Vá pro inferno. Com exceção do Cássio e do Guerreiro, eu acho que o restante tinha que ser mandado embora. Então coloca em lista de dispensa. Igual quando você tá jogando videogame, você coloca lá, vendeu o time todo, vende o time todo. Segura o Cássio, segura o Guerreiro. Reformula, faz uma lavagem nesse elenco do Corinthians. Tá de brincadeira. Agora, vem que nem outro dia o Renato Augusto lá, veio dar uma declaração na mídia. Não, porque jogamos pelo treinador, o Mano Menezes. Não joga porra nenhuma. O jogador não tem que dar declaraçãozinha hipócrita na frente das câmeras. Tá certo? E pelas costas ela vai lá e apunhala o cara. Não tô falando que o Renato Augusto tá apunhalando o Mano Menezes, não. Mas o grupo, de uma maneira geral, tá. Tá. Porque quando o jogador quer mostrar pro treinador que joga por ele, corre por ele, o cara mostra em campo. Não é dando declaraçãozinha na frente da mídia, não. Não precisa fazer churrasquinho pra unir o grupo, não. Por que não fizeram churrasquinho antes de pegar o Atlético Mineiro? E aquele negócio de os três caras na coletiva? O Corinthians já fazia isso há muito tempo. Mas é uma bobagem, gente. É uma bobagem. Jogador que não é hipócrita, ele prova que gosta do treinador dentro de campo. O cara mostra ali, fazendo o resultado, jogando bola. Não é dando declaraçãozinha de efeito, porque o Mano Menezes é um cara muito legal. É legal porra nenhuma. O elenco do Corinthians tá na cara, Domênico Gato, que não suporta o Mano Menezes. Eu volto a falar aqui, comemoração de gol do Corinthians, eu não lembro uma comemoração de gol que os caras foram lá e abraçaram o Mano Menezes. Nunca. Eu não lembro também. Nunca. Tá certo? Então não vem com esse papinho, não. Você acha que se fizer gol do Corinthians agora, mano? Não. Eu sou diretor do Corinthians, volto a dizer aqui, manda o Mano Menezes embora, pega um treinador aí. Tem outros treinadores aí que estão capengando o campeonato, que seja Belão, que seja Cristóvão Borges, que seja Luxemburgo. Óbvio que também esses caras não vão abandonar o barco agora. Não, Abelão, vai ser no final do ano. Mas já começa a tratar agora. Mas eles gostam muito do OO. Não, isso aí não. Não, tá de brincadeira. Não, isso aí é retrocesso. Falaram do OO. Coisa pior. Isso aí é retrocesso. Então eu, se sou treinador do Corinthians... Hoje, mano, eu vi uma entrevista do Roberto, que é, acho que é candidato. Ou é pré-candidato. Roberto Andrade. Esse. E aí ele falou, não posso falar quem vem, porque o Mano tem contrato até dezembro. Mas aí o repórter ficou, falando, e aí deu uma volta por cima dele, perguntou lá se ele... De repente, que vai sair. Vamos supor que saia hoje. Quem é que traria? Aí ele falou que os nomes ventilados são Tite, o Osvaldo. Falou mais um que eu não tô... Lembrou do Jorge. Não, Abelão e um outro treinador que eu não tô lembrando agora. Aí ele falou, porra, você vê aí, ó. Esses três nomes aí foram todos campeões do mundo. O Tite, o Abelão e o OO. Qualquer um deles tá de grande tamanho. Segundo ele, viu, mano? Só pra te dar o... Não, lógico. Subsídio, porque ele disse hoje isso. Não, até cogitou-se mesmo o nome aí do Oswaldo Oliveira. Mas eu acho que o Corinthians, ele deveria trazer o Domênico Gato, um treinador pra já, cara. Pra já. Porque a única chance aí que tem de ainda conseguir uma vaga no G4... Falta desempregado. Não, esse eu não gostaria. Tirando o Tite, mano, quem você gostaria? Os três técnicos aqui do futebol brasileiro que eu falei aí que eu... Viu? Não esquece que o Edu jogou com ele. Quem? Tudo bem, mas... Tudo bem, mas é um nome que eu não gosto. Muito bem dos nomes. É um nome que eu não gosto. É do futebol brasileiro, Domênico, eu gosto de três nomes. Cristóvão Borges, Abel Braga e Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. São os três que eu gosto. Desses aí que você falou, qual que teria mais chance de vir? Eu. O que teria talvez mais chance, precisa ver quem cai primeiro, se é o Abelão ou se é o Cristóvão. Eu acho que quem cai primeiro tem mais chance. O Luxemburgo não cai do Flamengo. Você acha que ele conseguiu dar um up? Mas dos três nomes, o que eu mais gosto é o Luxemburgo. Eu, se fosse presidente do Corinthians, eu volto a dizer aqui. Tite. É o momento de trazer... Não. Eu sou contra a volta, Domênico. Sou contra a volta. A do Elias, você foi a favor. Não, então, mas eu revi os conceitos. O Tite não, mano. O Christian, você sempre pediu pra voltar. Mas o Tite não, mano. Os conceitos. O Tite hoje, não? Não traria, Domênico, porque o Tite ele teve uma história muito legal no Corinthians. Recentemente, em 2012, ele ganhou tudo. Eu acho que o fato dele voltar e não fazer uma boa campanha, a chance é grande, porque o Corinthians está fazendo uma reformulação. E tá na cara que a torcida do Corinthians aí não sabe valorizar as pessoas que ali passaram e fizeram história. Tanto é que os ídolos que saíram dali, quando voltaram, não tiveram o mesmo sucesso, e muitos torcedores xingaram os caras. Eu acho que isso não é legal. Inclusive, a própria diretoria não tratou os caras da maneira que deveria. Então, o Tite, pela história que ele construiu, é melhor ficar imortalizado com aquela imagem de técnico campeão mundial, técnico Sim. campeão da Libertadores, aquela faixa lá, o Tite escrito lá, Favelas Ria. Fica assim, é igual Deus. Aquela menininha que você se apaixona no ginásio, Domênico Gá. Sim. Sabe, com 15 anos, você vai lá e fala, puta, essa aqui é a gostosinha da escola. Você tem lá um enlace com ela, você dá uma cabra. Mas aí nunca mais pegou. Aí você nunca mais pega. Passa um tempo, Domênico, uns 20 anos, você fala, pô, deu tudo errado na minha vida, vou voltar pra cidade. E ela tá lá. E aí? E ela tá lá. Você não pega? De vez em quando eu vejo lá, tipo, uma conversinha no MSN, o antigo MSN. Mas aí você não vai pra cima? Mas ela não põe a foto dela, ela põe uma foto de uma aliança, a aliança que você tinha com ela. E aí? Na hora que você chega lá, Domênico Gato, a mulher parece que emplacou. Tá certo? Já que... foi. Não, você olha, não é que já foi que morreu. Parece que ela passou no Detran e colocou uma placa, velho. Porque ela é uma carreta, velho. Hoje ela é uma carreta. Ela tem quatro eixos, velho. A mulher tem quatro eixos, é verdade. Então o negócio, Domênico Gato, é melhor você ficar com aquela ilusão, falar, pô, aquele amor do Chico, isso aqui. É melhor morrer lá, mas imortaliza o bagulho. O Luxa, você é a favor de fazer um trabalho de novo? O Luxemburgo, eu acho que sim, pela carência que nós temos no futebol brasileiro. E o Luxemburgo, ele não foi um cara tão vitorioso como foi o caso do Tite. Então, pra não arranhar aquela imagem de um semideus que é o Tite, porque o Tite hoje é um semideus. Ei, o Tite é um semideus. Então, pra não arranhar a imagem de um semideus, coloca um cara lá, ou novo, ou um cara que não conquistou tanta coisa como o Luxemburgo. Em cima desse seu argumento... Apesar do Luxemburgo ter montado o time que foi campeão mundial, mas não foi ele. Em cima desse seu argumento, cai muito bem pro Palmeiras, porque o Palmeiras tava com o Filipão lá, né? Como ídolo máximo, né? E eu sou o semideus. Aí o Filipão voltou. Não, ele ganhou até a Copa do Brasil. Tudo. Mas o Palmeiras já sou o semideus. E depois... Eu sou o semideus, o Palmeiras já sou também. É bom. Foi bom. Foi bom. Quem tirou vocês da fila? Foi. Não, pera. Quem só. Foi? No Corinthians eu também chamei Deus. Não, eu afastei o Marcelo. Você não foi. Eu afastei o Marcelo, coisa que ele não foi. Mais. Mas isso não pertence ao meu. Ô, Benjamin, e você, hein, Benjamin? Você não deu sua opinião. Não, Benjamin, você não fala gostaria mais, né? De qual treinador hoje? Ou você queria ficar com o Mano? Não, esse ano eu não mandaria o Mano Menezes embora. Não. Na final do ano. Eu te falo, falta um mês pra acabar o campeonato. Deixa aí. Quieto. Agora ninguém faz milagre em um mês. Agora eu não mudaria. Tá, mas e o ano que vem? Eu acho que o nosso mano aqui, em relação ao negócio do Tite, ele também é. O cara voltar amanhã informal, vou encher o saco dele. Mas você não queria o Tite? Mas eu queria. Queria o Tite? Eu queria o Tite. Em primeiro lugar? Hoje o e depois? O Tite, cara, o Tite pra mim se tornou o maior treinador da história do Corinthians. E o Oswaldo, você gosta? Eu gosto do Oswaldo também, mas pela ordem. Eu, se tivesse que escolher hoje, primeiro seria o Tite. Segundo lugar? O Vanderlei. Vanderlei Luxemburgo? Terceiro lugar? Abelão, Oswaldo. É? Tipo, é o não... quê, porra? Foi um tipo... sobrou mais. Sobrou mais. Não, o Abelão. Eu gosto muito do Abelão, mas. E aquele do Fluminense? Eu gosto muito do Abelão. O pessoal é legal, mas hoje, pra mim, voltaria o Tite. E assinaria um contrato com ele de 60 anos. Caramba. Oh, e você, Bax? Você é corintiano também roxo. Você queria quem? Tite. É, mano, só ficou você, hein? Agora tu vê a possibilidade de eu trabalhar de volta. Mas é aquele lance também. Porque a torcida gosta. Não, eu sei que sim, eu entendi o teu raciocínio. Sabe, aquele lance daquela garotinha que você olha, por exemplo, você fala, depois de 20 anos você vai ver de novo, você fala, meu Deus, cadê a Giovana que eu amava? Você comeu a Giovana e você fala, grande Giovana! A Giovana virou o quê? Uma porpeta? A Giovana é minha filha, você tá louco? Não, é outra. Ah, tá bom. Minha baixinha. Então tá bom. Vamos começar aqui, é o seguinte, gente. É Estádio 97, na Energia 97, que vem aqui em nome de, deixa eu ver, Grupo S, né? Um nome construído com história. Também em nome de Outback, Happy Hour no Outback é muito, mas muito mais divertido. Em nome de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. E olha só, agora eu vou falar de Peugeot. Ah, meus amigos, vamos falar de Peugeot agora, sim. Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante, hein? A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por apenas R$670 mensais. Olha só que legal, hein? Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, rodas de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth. Tudo isso por apenas R$690 mensais, hein? Olha, não dá pra perder essa chance de você impressionar, não, hein? Vá a uma concessionária Peugeot e acelere já o seu, hein? Respeite os limites de velocidade, é Peugeot! Estádio 97, na Energia 97, partindo para as primeiras ligações de hoje. Vamos lá, então, no 3284-7097, os ouvintes que vão começar a ligar e a participar do programa de hoje. Lembrando, hein? Quem ligar dizendo as frases é o HDI Seguros, ele bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Dizendo só, a nova linha Bozano lhe garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. Sim. Olha, é só a nova linha Bozano, me garante, né, me proporciona, hein? Me garante um barbear, que todo mundo vai daqui e fala, agora. E lembrando que tem torcida Peugeot Estádio 97 para São Paulo e Bahia, para os São Paulinos, é claro, evidentemente, né? O São Paulo e Bahia, que é sábado, amanhã, mais conhecido como amanhã, às 18h30, no Morumbi. Mas tem que ligar e dizer o quê? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, 97, certo? Certo. Como hoje é sexta-feira, o Broca viria é com as músicas românticas. Mas aí o Broca falou assim, mas é sexta-feira? Hoje é dia de vamos sacanagem. Vamos empurrar o programa para cima. Hoje é dia vamos, de e vamos fazer arrebentar. Segunda-feira. Segunda-feira vamos fazer a baba do quiabo louco. Só uma pergunta. Né? Onde está a baba do quiabo louco? Dulce, onde está bebê? Quem? Bebê, bunda sombra? Branca. Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Ainda? Ainda prevalece. Vai ficar acho que a semana inteira toda na madeirinha. Cadê o Landucci? Prevalece. Não sei. Esse é igual o Vieira. Você tá de férias? Esse é... Não. Esse é igual o Vieira, tá filé mignon. Deve estar lá sentado. O Landucci tá parecendo médico, aqui, velho. Eu vejo aqui, ele uma vez ou outra. Aqui, Landucci. Vieira e Benjamin, velho. Só filé mignon. Você falou do sorteio? Como é que você não me vê no meio só os pilintas de uma semana? Você falou do sorteio já? Quê? O sorteio. Sorteio? Sorteio do Flamengo, Copa do Brasil. E sorteio de Flamengo? Sorteio. Tô nem aí com o Flamengo. Vou fazer a segura fora de casa. Ah, que citando, Flamengo. Mas vou ganhar. Vai fazer o quê? A segura fora de casa. Vocês não passam do Atlético, não. Você é campeão de Dançou. Você vai ter que aguentar o Vanderlei campeão de novo. Dançou. Ah, lembrando só uma coisa, Júlio, uma dúvida aí que muita gente tá tendo aí. É o seguinte: se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil e ganhar o Campeonato Brasileiro, a vaga da Copa do Brasil fica pro vice-campeão da Copa do Brasil. Não entra o quinto do Brasileiro, não. É vice-campeão da Copa do Brasil. Não vai ser tirado uma vaga da Copa do Brasil. Acho que não, hein? Pois sim, senhor. Pesquisei. O campeão, o vice-campeão da Copa do Brasil entraria. Se o que Cruzeiro é mais for certo. Campeão nas duas. Entendeu? É o que é mais Cruzeiro, certo. Se o Cruzeiro vencer Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o vice-campeão da Copa do Brasil. Você ouviu isso falando? Estava. Foi assim? Não pode tirar uma vaga numa competição. Nunca entendeu? Abriram Ele não vai tirar uma vaga da Copa do Brasil pra abrir outra no brasileiro, entendeu? Ele vai dar a vaga pra Copa do Brasil. É legal. É isso. Eu acho legal. Ou seja, Flamengo e Atlético Mineiro que chegarem tem grandes chances, né? Se o Cruzeiro chegasse, se o Santos não chegar, vocês estão tirando o Santos antes da hora. Não, eu não deixa. Não começa a provocar. Você é sacana. Por que eu sou sacana? Você tá provocando tirando o Santos antes da hora. Você tá provocando o Portuga pra ele ficar falando que. Que o Santos é bom, que o Santos vai chegar. Não provoca. O Cruzeiro pode dar mais. Não provoca. Deixa o Portuga quer. Deixa o Portuga quer. Vamos respeita aí. Asdrubal tocou. Tem ouvinte pra participar. 3284-7097. Vamos aí. Agora. Alô? Alô? Quem fala? Puta baralho, não consigo. Como é que é o seu nome? Calma, palavra. Calma, abaixa o volume do rádio. Calma! Velho, você tá no ar. Vamos melhorar o nível disso aqui? Você continuar no palavrão, você vai sair, já. Calma. Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Baixa o volume do rádio, primeira coisa que tem que fazer. Vai abaixo, chega de palavrão. Chega. Que isso, mano? Calma. Para, velho. Vai ter um infarto aí, você olha. Se morrer da audiência, deixa. É isso aí, borre, porque o programa tá precisando de audiência. Você morre no ar. Você não sabe de nada, senhor. Ó lá, filma ele. Filma ele morrendo aí. Tá tendo orgasmo. Tá chorando ou tá rindo? Puta que o pariu. Cara, tá tendo orgasmo, velho. Para de falar. Tá chorando ou tá rindo? A boca, velho. Tá no ar. Ele disse que a ponte que partiu. Você tá chorando ou tá rindo? Desculpa, cara. Dá, então calma. O cara tá chorando, O cara tá zoando com nós. Nossa, velho. Ô, velho, manda teu nome completo, vamos lá. Você emociona com nós, tá louco? Por si, Jorge, tá louco. Vai, velho, manda o nome completo, vamos lá. André Luiz Marcelino, cara. André Luiz Marcelino, quantos anos você tem, André? 44, velho. RG, hoje, sexta-feira, o dia, né, famoso de sair pra dar aquela paulada. O ouvinte querendo morrer do ar. Você, 4.4. Você tá falando... Pera, você tá falando de onde nesse exato momento? Onde eu tô no trabalho, velho, tô aqui em Pinheiros, velho. Mas você tá num escritório, numa guarita, onde você tá? Na guarita. Então apaga a luz, fica calmo. Apaga a luz aí? Como assim? O nome dele não é Luiz? Sensacional! Apaga a luz. Sensacional! Ele apagar radinho, hein? Tá calmo agora? Barbaridade! Acalmou mais? Calmou. Nossa, eu não acredito. Isso. André. Então calma. Continua calmo. Isso, vamos lá. Onde que você... Bom, você falou que você tá em Pinheiros, né? Mas aonde você mora? Eu moro na cidade de Tiradentes. Cara. Cidade Tiradentes. DL. A cidade que deve ter o maior número de dentistas da cidade brasileira. Verdade. Só pede pra Vila Prudente. O presidente Prudente também. Mora lá, o doutor. Não seria, sabia, tá vendo? Não seria o contrário? Hã? Não seria o contrário? Qual o contrário? Não seria uma população de banguelas? População de Manguelas. Tiradentes. E Jesus. Sensacional. Jesus se tira os dentes. No país dos Manguelas. Esse é um dos melhores álbuns do Titãs. Ou melhor. Tá certo. André. Oi. Time. Corinthians, cara. Ah, Coringão, Zona Leste, tudo nosso. Por isso que ele tava chorando. Entendeu? Porque ele tava chorando. Pode zoar, mano. Ô, amigão. Pode zoar. Ô, amigão. Oi. Deixa esses pré querer zoar, não. Aqui é Corinthians, mano. O penúltimo campeão do mundo. É isso aí. O bagulho é louco, mano. O penúltimo. Já antes que se passar, ele vai falar assim: campeão do mundo, não sei quantos anos. Mas não importa, é o penúltimo campeão do mundo. Respeita a farda aí, rapaz. Respeita a farda aí. A última vez que vocês foram campeão do mundo, não tinha inventado nem cor ainda. Dá F5 aí. Ô, amigão. Opa. Você é a favor da saída do Mano Menezes ou você acha que a culpa não é dele? Eu deveria ter nem vindo, cara. Aí, ó, tá vendo? Puta, mas o que esse cara tá fazendo no Corinthians? E o Ben já defendendo o cara ainda. É, o Ben já... Nossa, esse cara, Ben já almoça com tudo. Ele passa uma arrogância terrível, cara. Acho que nenhum jogador ali deve gostar desse cara, mano. Ah, cara, o Zé Mourinho também passa arrogância e ganha. Se o cara ganha, acho que ele ganha. Então, se o cara ganha, ele ganha. Hoje a Folha de São Paulo fez uma matéria. Hoje a Folha de São Paulo levantou os números do Tite em 2013. Que foi um ano ruim. E do Mano Menezes em 2014. Praticamente idêntico. Então, por isso que a torcida tá criticando o Tite também. O Tite no final do ano, aí a torcida já tá começando a pegar no pé. Empatite, por isso que eu acho meio complicado. A torcida já tá começando a dar uma fritada no Tite. Aí não deu tempo e ele saiu. O Tite em 2013 teve 31 empates. É a única coisa, e o Mano Menezes tem 14, se eu não me engano. Não, é complicado, cara. Eu acho que é o momento da mudança. Mas não é uma loucura trocar o cara agora? É. Acabei de falar que não. Pra mim é. Agora acho que nada vai mudar. Gente, hoje nós estamos aí, hoje é dia 16, 17 de outubro. Isso. Vai aliviar o quê? O protesto da torcida? O campeonato termina quando? A primeira semana de dezembro. Nada, velho. Ah, mas eu acho que muda sim, Benji. É uma hora que o treinador novo chega e ele dá um choque no elenco. Mas quer dar choque, velho? Pôs o dedo dos caras na tomada. Mas, deveria mesmo. Você acha que esse choque pode levar o time a conseguir os pontos necessários para chegar a Libertadores? É aí que tá, Portugal. É isso? Volto a repetir aqui, mais uma vez. O negócio é o seguinte, na minha opinião, se chega um treinador novo, é uma incógnita. Uma incógnita pode ser que dê certo ou pode ser que não dê certo. Tá certo? Tem 50% para cada lado. Porém, o Mano Menezes, eu tenho certeza que não dará certo. Se o Mano Menezes persistir aí no cargo, se ele continuar ainda como técnico do Corinthians, eu tenho certeza que o Corinthians não pega uma vaga para Libertadores. Simples assim. Agora, se chega um treinador novo, a chance dele dar um choque emocional no elenco, como o Luxemburgo fez no Flamengo, o Flamengo já tava para cair para a Série B, ele foi lá e conseguiu 5 vitórias consecutivas, mudou a história. Não faltava um mês para acabar o campeonato. Sim, Benja, mas foi imediato. Não, mas, foi imediato. Mas é muito mais fácil você tirar um time, que nem o Dorival Júnior também. É muito mais fácil você tirar um time grande lá de baixo do que fazer isso agora. Eu te explico por que não é mais fácil. Porque o Corinthians, Benja, contra adversários que teoricamente são difíceis, o Corinthians ele tem um aproveitamento muito bom. Contra times grandes, aí times que estão brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele joga a bola e consegue pontos. O Corinthians ele tropeça contra adversários que teoricamente são mais fracos. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. É por isso que eu falo que daria certo outro técnico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Neste momento, os técnicos tops não estão disponíveis. O Mano pedindo as contas. Vamos supor que ele perca do Inter e fala, ó, não tô dando certo aqui, tá prejudicando o time, tô saindo. Silvinho. O natural, é isso que eu ia te perguntar. Põe o Silvinho. Assume o Silvinho. Faltam 10 rodadas. As pessoas não têm eficiência, mas 10 rodadas é muita coisa. Tem 30 pontos em jogo, claro, mano. Claro que tem. Então, você acha que com o Silvinho, só o fato do Mano sair, ficando o Silvinho, você acha que tem condições de ver um ganho? Acho que tem. Acho que tem. O que o Corinthians precisa, Portuga, é de alguém novo, tá certo? No comando da equipe e que traga talvez uma motivação pro elenco. Volto a dizer, é um absurdo ter que motivar o jogador que ganha milhões, que representa 30 milhões, que joga numa camisa do peso da do Corinthians. Tem estrutura. Mas infelizmente, tem que motivar essa cambada. Tem, eles precisam de motivação. Porque parece que esses três elementos que eu citei aqui não são suficientes. Então precisa ter alguém que faça esse papel de motivador. E acho que o Silvinho, pelo fato dele ter uma vivência na Europa, pelo fato dele ter ido pra lá, conseguido jogar em grandes clubes, jogou aqui no Corinthians também, é um cara que tem identificação, a torcida teria uma paciência com o Silvinho que não tem hoje com o Mano Menezes. Tá na cara isso. Há quanto tempo o Silvinho tá trabalhando no Corinthians, mano? Ah, já faz um tempo. Ele entrou já tem. Então ele conhece todo mundo, conhece bem. Tem que contar aqui por trás dele, Portuga. Tem o Alessandro, tem o Edu, que jogou Edu. Com ele, é. Tem uma galera aí que é da bola. Bola, não sei se é uma má ideia não, viu, Domênico? Acho que o Mano tem razão. Lógico, porque faltam, cara, 30 pontos. É muito ponto. Faltam 30 faltam, pontos? São 10 rodadas, gente. Tudo bem, só que... Ora, gente, é muito ponto em jogo. O Corinthians tá ali lutando pra, na minha opinião, pra ficar tranquilo, o time tem que chegar em terceiro. Pra garantir vaga na Libertadores, tem que chegar em terceiro. O quarto é arriscado. Ele tem que chegar em terceirão ali pra estar com o passaporte carimbado. Mas aí evidencia uma coisa, evidencia que os caras querem derrubar o Cruzeiro, ele tá com 56 pontos. O Corinthians tá com 46, ou seja, 10 pontos de diferença. Quanto tem o terceiro hoje, mano? O terceiro hoje é o São Paulo com 49. Pro Corinthians a diferença é 3 pontos. Ah, porra. Mas não é isso, Portugal. O que eu tô questionando aqui não é a parte matemática. A parte matemática, se o Corinthians ganhar 30 pontos de 10 possíveis, ele é campeão brasileiro. Possivelmente será campeão brasileiro. Mas é que tá, Domênico, matematicamente tem chance de fazer isso. Agora, no futebol apresentado dentro de campo, na parte prática, não tá indo, cara. Troca o Mano Menezes e vem jogador também ou não? Não. Volto a falar. Com outro treinador agora, se entrar o Silvinho, com esse elenco que tem, mesmo limitado, acho que não pega o Cruzeiro, isso aí é fato. Mas que brigaria, talvez, aqui pela terceira colocação do Campeonato Brasileiro, eu acho que é extremamente viável. Os caras querem derrubar o Mano, é isso? Você acha que se o Silvinho... Tá na cara, moto, acabei de falar isso aqui. Você acha que se o Silvinho entrar, o Jadson, por exemplo, briga pela artilharia brasileira ainda? Só um minutinho que eu já te respondo. Fala aí, André, o que você tem achado aí do que a gente tava comentando aqui? Você vai pensar? Não, já te respondo. Cara, eu vou te falar, né? O Corinthians, ele andou decepcionando muito aí, mas, a emoção é grande, tá falando com vocês, e vou deixar um pouco correndo de lado. Obrigado, mano. Há quanto tempo você ouviu o estádio 97, cara? Cara, há muito tempo. Você não acredita, meu, vocês não sabem o que vocês causam na vida da gente. Obrigado. Na minha, velho. Valeu, mano, brigadão. Mano, é que nem você falou, meu, você é uma, tipo uma válvula de escape, mano. Você comentou lá com a professora sobre o futebol, um time de futebol. Vocês são uma válvula de escape, cara. Obrigado, mano. Valeu mesmo. A gente que é assalariado, ganha pouco, e problemas da vida. Meu, a gente passa 2 horas e meia ouvindo vocês, dando risada, extravasando. Qual que é a tua profissão? Porteiro. Ah, é comercial ou residencial? Residencial. Onde que você tá agora, que você falou? Agora eu tô aqui em Pinheiros, Pinheiros, que lugar em Pinheiros? Aqui na João Moura, aqui. Falar um prédio. Ih, rapaz, na João Moura? É. O que tem, gente? Através do arrebolso. Do meu prédio dá pra ver a João Moura, hein, velho? Aquela luneta tua lá é incrível, hein, gente? Pô, com a tua luneta. A luneta da RG. Você vê até o cara que tá em Portugal, você vê, velho. Mas obrigado pelas palavras aí, viu, amigão? Às vezes a gente aqui dentro do estúdio, a gente não tem essa noção aí do quanto a gente é ouvido aí fora, cara. Você pode ver que... Nas palavras de amor. Sim. Vocês podem crer, colegas que ouço vocês também, que eu conheço, que tem essa mesma sensação, entendeu? Muito obrigado. E o Benjamin, eu quero falar um negócio com o Benjamin. Se o Mano Brau tivesse feito para o F Caboclo, você aplaudiria. É verdade. Mas foi o Legião Urbana... Ah, é verdade. A mesma linha da ele é puxa Cabroco é a linha de um homem na estrada. Cara, se o Mano Brau tivesse feito mal para o F Cabroco, você ia Correr. Então, top 5 aí. Então eu vou dizer uma coisa pra você. Deixa o ouvinte. Não ofende o ouvinte. O ouvinte gosta da gente. Eu, para. Não, mas eu não tô ofendendo. Ah, mas você é o cavalo. Já tô preparando. Eu vou te falar. Numa mesma frase, nem não dá pra se colocar Mano Brown e Legião Urbana ou Renato Russo. Já começa por aí. Nem. Não dá. Por quê? Segundo. Legião é uma lenda. Eu não tô falando com você, eu tô com ouvinte. Nossa, né, top! Segundo. Tá vendo? Aquele segundo, não sabe. Segundo. Debater. Eu vou dizer um negócio pra você. Cavalo. Você chegar a botar na mesma frase de novo, Faroeste Caboclo e Um Homem na Estrada, é outra blasfêmia, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, passa batido isso aí. Não, passa batido. E porque você é um cara muito bacana. Ai, como eu queria, cara. Porque eu vou dizer negócio pra você. Como queria que o Mano Brown passe Faroeste Caboclo. Ele vai falar, nossa, mas foi diferente. Eu te garanto, olha, eu te garanto que o Brown não regravaria o Faroeste Caboclo. Ô, mano, ele ia falar assim, não, tá diferente pra caramba, agora tá legal, olha só, nossa, que o Mano Brown, nossa. Pô, você pode falar de um negócio que você nem conhece. Lógico que conheço. Você fala duas músicas nacionais, você não sabe, vai falar de Diário de Detente e outro você não sabe. Mano, nossa, falou o cara da periferia. É isso aí, André. Você tava morando no Xingu lá, que você falou que era índio? Eu já ouvi Racionais, cara. Tá bom, 1997. André, André, tá desprezando as pessoas. Um abraço pra você. Mande os seus abraços finais. Vamos lá, André. Você é um lixo. Não. Alô, alô. Vai, fala, André. Meu, a emoção é grande. Eu quero ganhar os prêmios. Então fala aí, como é que é? A HDI é de bate pronto. Ele bate pronto, muito bem, tô ganhou tremendo, a bolsa térmica, cara, da HDI. Tremendo, vamos lá, calma, André. Fica calma aqui na minha. Vai, e aí, André? Calma. E aí? Só a linha Bozano me garante um babeado fenomenal. Ganhou também o kit Bozano, tá bom? Eu gostaria que o Mano ele pudesse fazer o quiz do negócio comigo. Você quer o quê? Pô. Participar do quiz da Poluar? É isso? Isso. Você gostaria de fazer o quiz da Poluar aqui e concorrer a um split highwall de 9 mil BTUs da Carrier, é isso? Eu gostaria de participar, mano. Bom, então eu quero participar do quiz da Poluar. Eu quero participar do quiz da Poluar. Agora, você vê como eu sou legal? Fora do ar, eu falei pro mano, pô, faz o quiz com ele, o moto. Falou, não faz, não, tá não, mentira. Nossa, que você falou que o cara fez, o cara fez essa onda toda pra pegar o quiz. Ah, amigão, então você vai participar do quiz da Poluar, tá bom? Ah, não acredito, meu Deus do céu, eu vou morrer. Olha lá, hein, mano. Olha, amigão, você pode... Meu Deus, mano. Eu tô tremendo, cara. Olha, amigão, você pode ganhar um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Já tem ar-condicionado na tua casa, amigão? Tenho nada, tem uma pizza lá, uma banana lá, meu. Essa banana com aquela tampa de pizza cheirando calabresa, mano. Eu molhei a minha toalha e eu me cobri com ela, velho, você é louco. Ó, é isso aí, velho. Eu não tenho um cuscuz, velho. Ô, oh, então, olha que embaçado, velho. Ó, agora você vai ter a chance de ouro de ganhar esse grande prêmio da Poluar, tá bom? Vou te fazer três perguntas, hein, cara. Vou te fazer três perguntinhas. Tem que responder direitinho, tá bom? Tem que responder direitinho as três. Uma é referente a Poluar, uma é referente a Carrier e uma é de conhecimentos gerais do futebol, beleza? Certo, mano. Oi, sim. Pera aí que pintou um motoboy, o desgraçado ali, uma hora dessa. Pera aí, só um minuto. Ô, mas você tá falando com o inferno. Vai lá. O apartamento é o 2, né? Vai lá, isso. Aqui não tem apartamento 2. Aí, isso aí, é. Fica ligeiro que isso é bandido, velho. O assalto ao vivo aqui no rádio, olha lá o cara. Não, não, não é aqui não. Olha lá, é do abridão, velho. Do abridão, porque o cara quer entrar com quadrilha. Cuidado, mano. Assaltante aí. O cara lembrou, pô, acessa o fundo lá, manda um rango pra nós. Ó, amigo, oi, tá ouvindo aí? Já esqueci, já, o desgraçado. Vai. Rapaz, o cara vem me atrapalhar uma hora dessa. O palhaço tá em serviço, mano. Como assim, tá louco, André? Manda o cara pro inferno, velho. Já mandei. Não, mas... Domênico, o cara concorrendo a um baita prêmio desse aqui, com oferecimento da Carrier e da Poluar, velho. Deixa o companheiro trabalhar. O companheiro não trabalha, deixa ele trabalhar. Manda o emprego pro inferno, mano. Vai, faz logo, senão vai chegar outro. Não vai dar. O prédio tá tudo no escuro, não acendi nem as luzes ainda, velho. É isso aí, que se dane o prédio, mano. Agora tem que focar no quiz, tá? Tem que focar no quiz. É no quiz. Agora, ele apaga a luz, ele apaga. Ó, o negócio é o seguinte, cara. Pode falar, mano. Primeira pergunta? É, a primeira pergunta, Domênico Gato. Ó, primeira pergunta. Vamos lá, amigo. Ah. Quais são as cores do logo da Poluar? Quais são as cores do logo da Poluar? Você mata de primeira ou você quer uma dica? Eu quero dica, né, mano? Dica. Tô nervoso aqui, cara. Porra, mano, pensei que você ia fazer igual o Bruno, matar de primeira, mano. Não foi sozinho que ele fez. Não. Não foi sozinho. Ele precisou de ajuda. Ele precisou de ajuda. Eu vou te falar, velho, ó. Vou te passar duas dicas que são infalíveis, hein? Presta atenção, certo, cara. Tem que prestar atenção, velho. Ó. Tô prestando. O logo da Polo Ar é constituído por duas cores, tá bom? Uma é quente e a outra é fria. Uma é quente, a outra é fria. Quais são as cores do logo da Polo Ar, amigo? Vamos lá, a primeira quente... cor. Oi? Não, pode falar. Não, é você que tem que falar. Você que tá participando do quê, pô? É você que vai ganhar o Split Highwall da Carrier, velho. Não sou eu, cor, eu já sei. Cor? Vai. Uma é quente e a outra é fria. Fala aí, uma cor quente. Quase. Oi? Peraí que ele tá atendendo a porta. A quente é vermelha. Boa! Acertou 50% da pergunta, mano. 50%. E qual que é a outra cor, velho? A outra cor do logo é uma cor fria. É. Fria, certo. É. Quente já foi. Seria azul. Boa, velho! Acertou, hein? As cores do logo da Polo Ar são vermelho e azul. Beleza. Vermelho e azul. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta referente à Carrier, tá bom? Agora as perguntas de número 2. Pergunta de número 2 do Mercugado. Qual a empresa líder mundial em fabricação de aparelhos de ar-condicionado, amigo? Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Certo. Qual que é? Tem dica ou não? Não, essa daí não tem dica, velho. Opa. A empresa? É. A empresa? Você tá concorrendo a um split maior da Carrier, hein? É a Polo Ar. Não, a Polo Ar é a distribuidora, velho. A distribuidora é a Carrier. Presta atenção, nessa última pergunta no regulamento, é o seguinte: se você disser palavrão, você perde o prêmio, hein? Porra, tá bom. Perdeu o prêmio, André. A próxima você perde o prêmio. Não me deixa esquecer que junto com o ar-condicionado, se você ganhar, velho, eu vou deixar um tacape e um arco e flecha, velho. Vai. O negócio é o seguinte, mano. Presta atenção, velho. Presta atenção. É a última pergunta, mano. Última pergunta, não é verdade? É a última pergunta, mano. Você tá quase lá, ó. E a gente tá usando aqui um ar-condicionado da Carrier no estúdio. O negócio é bom, hein, velho. Eu tô na guarita aqui, um calor desgraçado aqui, nem ar. Mas não põe no prédio, não, velho. Põe na tua casa. Não, vou entrar, pô, de prédio. Domênico, ele vai acertar. Na hora que ele acertar, já corta o microfone. Ah, tá. Ele vai falar 10 palavrões na sequência. Não, mas isso é bom, é espontâneo. Se ele falar a palavra. Ah, perde o prêmio. Azar dele. Não vou falar. Vai. Terceira pergunta, Domênico Gato. Terceira e última, mano. Ó, põe de novo essa vinhetinha que é legal, mano. Qual, essa aqui? Expectativa. Essa aqui? Ó, meio Show do Milhão. Me senti agora o Silvio Santos, mano. Faltou o terninho. Ok, ok. Amigão, vou te fazer uma pergunta de conhecimentos gerais do futebol, tá bom? Ah, meu Deus. Tá bom. A pergunta um pouco complexa, então você vai ter que pensar bem, tá certo? Não. E responder aqui na lata, tá bom? Tá bom. Há quantos anos existe o programa Estádio 97? 15 anos. Acertou, Domenico Gato? Será? Suspense. Ele errou os meses. Não. Há quantos anos... Existe o programa Estádio 97. Vamos lá. Eu acho que ele errou. Será? Vamos conferir? Não, peraí, ele não vai responder? Não, ele falou 15 anos, é a primeira vez. Ele já falou, 15 anos. Ele tem certeza? Não sei, mas não tem. Responde, amigo, responde. Responde. Não, não faz isso comigo. Não, responde. O que você respondeu? O que você respondeu? 15 anos. Espera um pouquinho. 15 anos, vamos ver. Vamos ver. Estádio 97. 15 anos. Levou! Ele perdeu o prêmio. Não falou palavrão. Não falei nada. Eu ouvi, não falei nada. Ô, amigão, você ganhou agora, cara, um aparelho de ar-condicionado, um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs, cara. Que baita apresentaço esse da Polo Ar, hein? Presente do século, cara. Você é louco, meu. Olha que bacana, hein, cara. Ô, Luiz, eu vou falar, você tem problema, Luiz. Não é possível. Pô, mas que apresentar, sua RG. Ainda mais com o verão que vai fazer esse ano, RG. Tá até louco, o Satanás vai sentir calor. É brincadeira, velho. Pô, eu vou abrigar ele nem em casa, mano. Que presentaço que você ganhou agora, hein, cara. Pô, agradece aí a Polo Ar, velho. Agradece, fala obrigado, Polo Ar. Obrigado, Polo Ar. Fala obrigado, Carrier. Obrigado, Carrier! Fala, Willis Carrier, você que foi inventor do ar-condicionado, eu te amo! Eu te amo, Willis Carrier! É isso aí, amigão! Você fica aí na linha pra falar com o Bá. Eu tô louco, ó! Ó, amigão, fica na linha aí pra falar com o Bá, tá bom? O Bá vai te atender. Benjamin! Fica na linha. Ô, Benjamin! Oi! Aqui é heavy metal também, Benjamin. É nóis. É nóis. É louco. Heavy metal. Não, tá bom. André, fica na linha, André. Mas aproveita agora que você vai ganhar um baita no ar-condicionado aí. Mano, ouve essa música chave fora de caboclo. Não, tá, o ar-condicionado aguenta. Não vai desligar, tá, hein? Não, não desliga. Não, não vou desligar, não. Falou. Não vai falar palavrão pro Bá. Um abraço pra vocês, cara. Tá bom, outro pra você também. Tchau, tchau, André. Aguenta na linha, aguenta aí. Manda um amo ela aí, pô. Vai, amo ele. Qual que é a tua esposa? Qual que é o nome dela? Ana Paula, pô. Ana Paula. Ana Paula. Hoje vai ser no geladinho, hein? Geladinho. Manda um abraço pro Henrique, ele tá ouvindo, o Henrique. Henrique Silva. Um abraço pro Henrique. Do Vitória, tá torcedor desgraçado. André, aguenta na linha, André. Aguenta na linha, André. Um abraço. Senão fica até amanhã. Nós vamos ficar até amanhã, velho. Isso, deixa eu dar um recado aqui. Fala mais com o homem da marmita. Deixa eu dar um recado aqui, peraí. Ah, agora vou falar do Arena Space, meus amigos. Olha só, os seus domingos agora tem muito mais ação, tem muito mais adrenalina com o melhor do MMA no canal Space, hein? É o Arena Space que traz os melhores momentos dos grandes eventos do MMA ao redor do mundo. Todo domingo no canal Space, você curte os golpes, a ferocidade, a brutalidade e o triunfo dos lutadores. Vou dizer uma coisa pra você, hein? É um jeito bem bacana, um jeito bem emocionante de terminar o seu final de semana, hein? E é sempre aos domingos, sempre no canal Space. Mas agora em novo horário, sempre à meia-noite, hein? Como assim você ainda não tem o canal Space aí? Que é isso, cara? Então tem que ligar agora mesmo aí pra consultar a sua operadora de TV e pedir o seu. Você não tem a TV por assinatura? Então ligue e peça o seu. Você tem que ter o canal Space, tá bom? Emoções extremas tem no MMA, tem no Space. DJ Broca Fumegante, Broca Fumegante, Broca Fumegante. Ah, não posso mais ficar aqui ao seu ladinho. Radinho de pilha, Titãs. Sonífera Ilha. Verdade. Meu nome Soninha foi pra ele. E essa música continua. Essa legal, foi a primeira música deles? Foi, né? Estourou, foi? Do Titãs foi a primeira. Meu nome da música, filho. Esse é Sonífera Ilha. A Soninha na ilha, é isso? Não, Sonífera Ilha. Que o povo dormia, né, na ilha. Oferece essa música aí pro Rogério do Cartório aqui, nos camaradas. Rogério do Cartório. Abração pro Rogério aí, mano. Assim ao seu ladinho, amigo do barulho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha. Pra quê? Pra se sintonizar. Energia. Aonde? 97. Sozinha. Aonde? Numa ilha. Sonífera ilha. Sonífera. Descansa meus olhos no meu ombro. Sossega minha boca na tua boca. Me enche de luz. Sonífera ilha. Descansa meus olhos. Descansa. Sossega minha boca na sua Estádio boca. 97, Energia 97, nome de Peugeot 208. Com câmbio automático e central touchscreen. Com parcelas de R$670. Conheça. Nome da Americonsórcio Remaz, em seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue 3142-3440. Em nome de Hello Food. Tá procurando delivery? Hello! Delivery! É no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello! Pra te sintonizar. Energia 97. Sozinha. Aonde? Numa ilha. Sonífera ilha. Descansa meus olhos. Nos meus. Sossega minha boca. Na tua boca. Me enche. Me enche de luz. Sonífera ilha. Descansa meus olhos. Descansa, amor. Sossega minha boca. Presta atenção no trânsito aí, porra. Vai bater o carro, cacete. Calma, calma, devagar, hein. Devagar. Certo? Vamos ver algumas mensagens que chegaram pelo aplicativo, Regina número 2. Manda. Galera, o André é a prova viva o quanto vocês são especiais para nós ouvintes. Parabéns, galera. Um dia eu conseguirei ligar e me emocionar como ele. Abraços, Júnior de Itaquera. Vai, Timão. Grande Júnior. Muito boa. Esse ouvinte foi o melhor da semana, mas... Não vou ler, pronto. Corta pra mim, meu filho, dá trabalho pra fazer. Ó. Nossa senhora. Tá, ó, abri o baú aí. Abri. Ó, a vida do Energia Nova aí. Isso, magazine. Ó. Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado. Essa fazia tempo. E meia eu chego sempre atrasado, eu sou boy. Não vai esquecer o pipi de Marapendi hoje. Ah, é? Eu sou boy. Eu sou boy. Boy. Eu sou boy. Legal essa letra, né? Atento 8 e meia, eu tenho que bater cartão. Tá dando um wave. Piso na firma, tem serviço de montão. Eu sou boy, eu sou. Eu fui boy. Eu também. Eu sou boy. Sensacional. O mano foi por um dia, não sabia o que fazer. Ficou apavorado. Foi perama nessa hora. Ficou apavoradão, mano. Eu sou boy. Zoado. Chegava com aquele pacote de duplicata, fazia a cabeça do caixa. Você foi boy, fazia a cabeça do caixa da agência. Mas banco? É, deixava. Você tinha que pagar as duplicatas. Sim. Não, mas você foi boy no banco? Não, fui boy de empresa. De empresa. Copacabana. Copacabana. Copacabana gravadora. Eu trabalhei no Comind, RG. Lembra do Comind? É. Faliu, né? Faliu. Eu era boy do Comind. O Bar trabalhou no Comind, o Bar trabalhou no Excel e o Bar trabalhou no Nacional. Eu trabalhei os três faliram. Eu trabalhei no Safra. Eu. Fui boy no Safra. Um abraço pro Davi Safra que nos ouve. Grande Davi. Tá vendo, Davi? Ouve. Trabalhei aí com você. É. Você nem sabia. Sorte dele, né? Sorte. Boy. E naquela famosa poupança que fechou lá, lembra? Do Bamerindos? Do Bamerindos? Do gordinho lá, do... Ministro da... Não. Lembra? Delfim? Delfim? É, isso era outra. Era, era ali na 15 de novembro. 15 de novembro. Mas você trabalhou no... Você se safra de trabalhar no banco até hoje, né? Você se safra, safrei, né? Safrou, né? Cadê o Broca? Cadê o Broca? Mais? E outra? Vamos, outra? Pô, sexta-feira. Anda. Globo de Ouro. Outra, você vai chorar, hein? Estádio Globo de Ouro hoje. Sobe. Aliás, todos vão. Acho que todo mundo gosta dessa outra. O que é? Tá no ponto aí. Vamos? Vamos. Vai. Sou boy. Eu sou boy. E aí? Eu sou boy. Boy. Eu sou boy. Ah, metrô, sandalo de Dandy. Ah. É 3 segundos, mano. Não tem pra ninguém, não. A solução é o metrô. O metrô é a solução pra São Paulo. Isso é bonito, hein? É bonito, né? Isso, você ouve isso aqui, dá uma saudade, não dá? Clima de festa de rock and roll. Puta, dá saudade, não dá? Sandalo de Dante, onde querer bem. É só se ligar. Tudo que é mudante nunca mudou bem. Frágil aprendiz, tudo bem. Eu gosto quando vem o míssil. É o... É na banda, agora, né? Depois. Amigos, vocês são sensacionais, cara, que maravilha. Esse programa de vocês salvam o dia. Ouço vocês há mais de 4 anos e todos são sensacionais. Benja, Dodô, vocês são oda. Ó. E o quê? Agora, sandalo de Deus. Donizete Alberto Pereira, Dodô, uns dias atrás eu fiquei rindo feito louco com a briga na festa fantasia do Mano Chaves dando voadora no Batman. Foi oda, mas pintou uma dúvida. Do que o Mano estava fantasiado, hein? Putz, não lembro, cara. Donizete de Itaquá. De palhaço. Não, porque eu falei que eu repudio qualquer tipo de ação violenta. Mas uma vez eu peguei uma briga numa festa fantasia que foi muito louca. O Batman deu uma... O Chaves deu uma voadora no Batman. O moleque tá de costa, mano. O Chaves veio, mas deu uma voadora, mano. Foi muito louco, mano. Ó, festa... Ó, briga... Na boa, Domingo. Foi no Paulo Egito isso daí? Não. O palco meu? festa fantasia tem que terminar com briga. É a melhor coisa pra festa. É verdade. Briga, é verdade. Tá louco, é briga. Muito louco, velho. Não, não pode terminar com briga nunca. É muito louco, mas eu não lembro do que eu tava, briga, não, cara. Fica ruim. Ó, o Cleiton Porfírio, o Corinthians poderia trocar de Mano como técnico. Até o meu filho de 7 meses faria um trabalho melhor que o Mano Menezes. Abraço a todos. Mike, salve, salve, amigões. Passando para desejar um excelente final de semana a todos vocês. Um grande abraço. Wellington Xavier Alves, o Leão de Limeira. Peguei mais. Ah, isso aqui é spam. Deixa eu tirar aqui o spam daqui. É que spam, spam. Deu bronco, tá acabando. É. É que essa é tão boa que tem que jogar até o final, né? Quem mais mandou aqui? Boa noite, amigão. Geralmente, eu não concordo em quase nada com Benja. Mas Legião Urbana é triste de ruim. Racionais está há anos luz à frente dessa bandinha de quinta e chupa quem gosta de Legião. Ah, tem quem gosta de Legião. Legião é boa. Ó, tudo é bom. Tem, cara, pra todo mundo. Aí, velho, que tá. Gosta de uma coisa muito boa. Se alguém faz sucesso durante tanto tempo, como pode ser ruim? Vou te falar, os dois primeiros discos do Legião Urbana. O Será é sensacional. Então, o Tempo Perdido é sensacional. Então, os dois Conexão Amazônica, os dois bom, primeiros bom, do Legião Urbana foi muito bom. É que depois, o Renato Russo achou que ele ia. O prefeito. Ah, RPM. RPM. O Landucci tá de férias de novo. É. De novo? Alex Santos. Por favor, leiam minha mensagem. Beijo. Se os jogadores do Corinthians são tão ruins como eles conseguem, então, um aproveitamento tão bom contra os bons do Brasileirão. É a pergunta que ele faz aqui. O Corinthians precisa de um técnico capaz de montar um esquema técnico. Imagina de um país vizinho. Eu já não ando tão sozinho. Toca o telefone. Enfim, ouvimos qualquer coisa de Brasília. Rumores falam em guerrilha. Cadeia Nacional. Corinthians precisa de um técnico capaz de montar um esquema técnico decente para um grupo que tem hoje. Quem faz o jogador render é o técnico. Não falta jogador no timão. Falta um líder na beira de campo. A opinião do ouvinte aqui, né? Essa música mesmo, eu esqueci o nome. Esse é Revoluções por Minuto. Ah, é. Agora, olha lá. Olha lá, Dodô. RPM. É bom. É, que agora eu sou de Fluminense. Enfim. Da ponte aérea. Não aguentou fila de espera. Apertar o cinto. Demora pra descolar. Legal, né? Porra. Muito bom. Cara, eu fui ver o primeiro show que eu vi do RPM, foi em 86. Aqui, ó. No Teatro Augusta, na Vila Brigadeiro. Legal? Pô, tinha neon, velho. É mesmo? Tinha. Nenhuma banda de rock no Brasil tinha neon. Era uma neon, banda louca. Cara, eu tinha 15 anos. 15, 14. O diretor 16 era Mato Grosso. Eu tinha 15, 16 anos. A fila pra entrar no Teatro Brigadeiro dava voltas, cara. Eu fui ver no Clube Portuário de Santos. Nossa. Os shows lá lotavam, né? O RPM foi um grande... Com o próprio nome disso, uma revolução na época, né? Se não me engano, foi um dos discos que mais venderam. Revolucionário. Eu acho que foi a maior banda. Vendeu 2 milhões de cópias de um disco só. Acho que foi a maior banda de pop rock do Brasil. Mamonas passou depois. Mamonas é muito legal e passou. Mamonas era um esquema, né? Sim, mas Mamonas passou a vendagem do RPM. Foi a que quebrou essa venda. Agora eles chegaram arregaçando. A RPM era 1 bilhão de vezes melhor. É, Mamonas era outro estilo, né? Era muito legal. Eu acho muito legal Mamonas. É que Mamonas pegava. Molecadinha e família, era, né? Era humor com rock. Mas Mamonas já. Não só rock, eles faziam samba, forró, o que precisasse fazer. É. Mas muita coisa, o Mamonas foi inspirado no Falcão na época. Fazia também. As músias com o Sátira primeiro. Ele imitava um pouco o Falcão. É isso mesmo. É, eu conheci um pouco dessa história. Foi uma coisa bem legal. Benjamin vem com um recado agora de incorporadora essa. Ô, Benjinha, você sabe o que é hyper? Amigo, é claro que eu não tenho a mínima ideia. Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Essa prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. no Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações? Ligue 5546-0439, 5546-0439, ou acesse www.esser.com.br/Hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. Eduardo do Zec, rock da cachorra. Ô, mano. Ele tocou naquele festival, MP Bechel, lembra? É verdade. Sim, lembra RG. MP Bechel, RG? Tinha ele, tinha TT Espíndola. Ô, mano. Sim. Gostaria de fazer uma observação ao senhor e recomendá-lo a não fazer isso aqui, hein? O que é, RG? Olha a notícia. Impacto de remédios na natureza faz peixe macho ficar feminino. Sabe como esse processo? Como? Você chega lá na beira do rio e fica fazendo xixi lá na água lá, velho. Mijando na água. Mostrando a jeba pro peixe. É, aí o peixe, entendeu? Cuidado, hein? Tá certo. Olha, RG. Até os peixes estão virando, viu? Vamos às ligações então, gente? 3284-7097. Vamos lá, mais ligações de hoje. Já vamos pegar um ouvinte aí para poder participar aqui do programa. Vamos lá, Azul, tocou? Já tocou, já tem ouvinte. 3284-7097, alô. Oi, boa noite. Boa noite, quem fala? É Márcio Mantovani. Ô, Márcio Mantovani, só isso? Só isso. Márcio. Tudo bem, Domênico? Tudo bem, graças a Deus. Márcio Mantovani, é isso? É isso aí, italiano. Isso, garoto. Márcio Mantovani, quantos anos, Marcião? Tô com 36, Domênico. 3.6 hoje, o Márcio. Hoje. Ah! O quê? Quem é o tchau? Isso me lembra mês de junho. Junho? Junho. Ah. É minha mulher, junho? Minha mulher fica enchendo o saco pra ir pra Campos do Jordão. Ah. Aí eu falei pra ela, pega o manto e vane, entendeu? Sensacional. Agora, e sem manto não dá, velho. Sensacional. Sem manto não dá, velho. Muito bom. Com certeza, cara. Sensacional. É um prazer de falar com vocês. Prazer, pô, eu tava tentando o maior cara aqui. Nós, aí, tá vendo? Conseguiu. Graças a Deus. Tá bom. E qual que é o bairro que você mora aí, ô Márcio? Vamos ver se o Beijinha sabe. Grande Benjamin. Jardim Sabará, Domênico. Jardim Sabará? Jardim Sabará. O que acontece é o seguinte: Jardim Sabará em São Paulo. Começa a enrolar, velho. Tem 500. Não tem 500. Jardim, São Paulo, Jardim Sabará em São Paulo tem 3. Tem um Jardim Sabará em Interlagos. Vai. Matei. Então chupa esses famosos. Tudo aí. Seu GPS, man. Então chupa aí esses babaca aí, do Mota e do outro lá. Para. Os ouvintes estão vendo o que acontece. Então os ouvintes viram. Chupa todo mundo. Vem aqui, Elton. Então tá bom. E o time? Qual time? Ah, eu sou tricolor, Dodô. Tricolor. Só um minuto, você vai na torcida Peugeot Start 97? Ah, com certeza, Dodô. Como é que fala, então? Vamos lá, então. Eu quero ir na torcida Start Peugeot 97. É o contrário. É o contrário. Vamos lá, então, de novo. Eu quero tô ir. Nervoso. Vamos desculpa, lá. Não, tranquilo. Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Aí, agora sensacional, vai. Agora vai. Tricolor. Agora vai. Tricolor. Velhinho, antes de você falar com o Mota, ô mano, aí eu venho aqui e faço um puta de um discurso. Quero que o Santos jogue no Pacaembu, no Morumbi, no campo do Corinthians. Aí vai o Robinho, velho, e diz o seguinte. Ele entende o interesse da diretoria por renda, mas ele quer a vila. Quem você acha que eles vão atender? Não, mas o RG, eu quando eu te falei aqui que os jogadores do Santos não gostam de jogar em São Paulo, eu falo com 100% de convicção, porque eu já perguntei isso pro Leandro Damião e perguntei pro Thiago Ribeiro também. Os dois disseram que preferem jogar na Vila. É, mas ninguém, cara. É impressionante. Mas quem paga a conta do Santos? Ah, mas pra eles, eles pinga, né, velho? Esse é o problema. Então, aí a diretoria tem que pensar também na parte econômica, porque o Santos está com dificuldade financeira, adiantou cota. Mas era só um adendo, pode falar com o Tricolor. E aí, Tricolor? Tudo bom, Motinha? E aí, vamos chegar aí no G4, esse é o nosso destino mesmo esse ano, você acha que dá pra ser campeão? Ah, Motinha, olha, eu acredito, cara. Eu acredito que a gente consiga ser campeões ainda, sabia? É? É, naquela campanha que o São Paulo estava a 15 pontos, né? Foi 15 ou 12 pontos. 11 pontos do Grêmio. 11 pontos do Grêmio. Na virada do turno. Eu falei para os meus amigos São Paulo, eu falei, gente, é o seguinte, São Paulo vai ganhar esse título. E os meus amigos falavam o seguinte para mim, Mantovani, pelo amor de Deus, você tá louco, cara, não tem mais jeito. Mas, cara, é por isso que é o clube da fé, né, cara? E aí eu acreditei até o fim, graças a Deus nós somos campeões, e o Muricy Ramalho é a cara do São Paulo, cara. O Muricy jamais, cara. Eu estive escutando aí agora há pouco o Benja falando sobre o Tite, né? Uhum. E o Benja falou o seguinte, o Tite tem que fazer um contrato de 60 anos do Corinthians, e o Muricy, cara, ele tinha que ser um cara vitalício ali no São Paulo, entendeu? Porque o cara é maravilhoso, cara. O cara tem o espírito, cara, São Paulino, cara. Mesmo. É, o São Paulo joga diferente quando o Muricy tá no banco, cara. E foi o grande erro do São Paulo. Ter mandado na embora. Época do Juvenal, foi depois lá do Tri Brasileiro, lá porque a coisa deu uma caída. Ter mandado o Muricy embora. E foi o mesmo erro que o Mário Gobi teve ano passado quando mandou o Tite embora. Concordo plenamente com você, Ben. O Muricy tinha que continuar. E o Tite tinha que continuar. Quem tinha que sair? Com certeza. Era o jogador. Infelizmente, né, Benja? Aqui mas ali no o JJ país, cedeu a pressão dos conselheiros da diretoria, não foi? É. Então, ali não vai ter cedido. Mas peraí, moto, a parte do São Paulo, quando o Muricy saiu, falou, vai tarde, tá embora. Não. Eu fui completamente contra a diretoria do São Paulo. Muita gente, todo mundo acessado. Ele deveria ter continuado, cara. Eu acho que o São Paulo errou muito feio, cara, de ter mandado o Muricy embora. Beleza, você eu acredito. Eu tô falando da maioria das pessoas, a gente recebe mensagens aqui. E vou te dizer mais uma coisa. O São Paulo tá disputando a Copa Sul-Americana. Eu acredito que o São Paulo vai ter vida fácil até as semifinais. Nas semifinais já pega o Nacional da Colômbia, que é um time um pouco mais enroscado. E na final, se vier River de lá, ou Boca, ou qualquer Estudiantes, o jogo é duro. O jogo é duro. Se o Muricy perder, não for campeão da Sul-Americana, vai ter gente que fala igual o Mota, fala aqui, o rei do morre-morre. Mas não ganha o mata-mata. Mas isso assim, não é defeito. Não, sim, pois mas é um pouco de azar no mata-mata. Mas, né? Não é por mas isso... ele é um puta de um cara competente. Eu né, também cara? Acho, puta técnico. Eu sei, mas não é por isso que eu quero que o Muricy vá embora. Tô falando que ele tem uma incapacidade em mudar o jogo, por exemplo, num jogo mata-mata, que você tem ali, de repente, variáveis que acontecem durante o jogo. E hoje só tem, eu acho, na minha opinião, hoje só tem um técnico que consegue mudar o jogo no meio do jogo, que é o Luxemburgo. Pra mim. Eu concordo com você, Martinho. Agora, o Muricy... O Luxemburgo tem uma visão diferenciada eu vou treinar o São Paulo, né? O cara é bom, né, Você gostaria de treinar o São Paulo de terno? Não. Mas o Mano Menezes também consegue mudar no meio do jogo. Eu gostaria, cara. Se o Muricy hoje não tivesse condições de saúde, eu gostaria muito que o Luxemburgo treinasse o São Paulo, cara. Eu acho que faltou o Luxemburgo no São Paulo, cara. Eu acho que o Luxemburgo sairia como uma luva pro São Paulo, cara. Ô, Mota, com relação ao Mano Menezes, eu tenho razão, sim. Você falou, até que consegue mudar aí o estilo do time aí no decorrer do jogo. O Mano Menezes, ele consegue mudar o que tá dando certo pro errado. Ele consegue, é verdade, ele faz o processo inverso, mas ele também sabe mudar. Mas tô falando assim, o time em dificuldade, por exemplo, eu acho que o Muricy tem uma grande dificuldade em, por exemplo, mudar o jogador, tirar o jogador certo. Você vê muitos erros de mudança na hora, porque o Muricy, ele tem aquela história assim do por exemplo, ele gosta de um jogador e sabe que aquele jogador é um cara dedicado, ele tem uma dificuldade de tirar aquele cara durante o jogo, porque ele acha que aquele cara vai render mais. Por exemplo, você pega um Michael, que é um cara esforçado, você pega um, entendeu? Mas, o cara, mas o cara tem a convicção, pô. É isso que eu tô falando, mas ele tem essa dificuldade em tirar. Por exemplo, dificuldade, é convicção. Então, mas eu sei, Beija, mas às vezes você tem que estar ali, o jogo não tá dando condição para aquele cara, ele tem que tirar o cara. Mas, só que ele tem dificuldade. Não é dificuldade, é convicção. Ô, Motinha, posso te fazer uma pergunta, cara? Durante a Copa do Mundo, eu acredito que se o Muricy fosse técnico da seleção brasileira, eu acho que acho que o Brasil, ele teria ido muito mais além do que foi o Felipão. O Felipão é muito arcaico. E acho que o Muricy, ele cairia como uma luva na seleção. E tenho certeza absoluta que o Brasil não teria passado a vergonha que nós passamos, cara. Porque, cara, é muito desagradável nós como brasileiros, cara. Nossa, amigão, cara, foi muito chato, cara. Eu vou ser advogado do diabo agora. O Muricy também passou humilhação quando o Santos pegou o Barcelona na final. Ah, mas o Benjinha, mas aí, cara, se nós fôssemos comparar time por time, cara, o Barcelona não tinha nem comparação com o Santos, cara. O Barcelona é uma seleção, né, cara? Mas na minha opinião, a seleção da Alemanha também não tinha nem comparação com a seleção brasileira. Não, concordo com você. Mas acho que o Felipão montou completamente errado o esquema brasileiro, né? Até porque um dia antes, entrou ele no programa lá do Jornal Nacional, falando lá, pô, o Galvão Bueno até deu um pitaco lá, acho que parece que ele não gostou muito, né? Pô, tem que trancar ali o meio, não pode deixar os caras soltos, porque os caras têm já um coletivo, o Brasil não tem, cara, o Brasil não treinou. O que derrotou o Brasil foi a soberba, só isso. Eu acredito que sim também. O cara não acreditava, né, Mochinha, acho que alguns jogadores, eu não convocaria, entendeu? Não convocaria, cara. Por exemplo, Daniel Alves, esses caras já, a história deles, pra mim, né, cara, já acabou, cara. Tem tantos jogadores aqui no Brasil, cara, que estão assim, pô, espontando aí, pô, deveria ter chamado alguns aí, por exemplo, Paulo Henrique Ganso, entendeu? Mas quando a convocação saiu, quando a convocação do Filipão saiu, ninguém falou um A, cara. Todo mundo pegou e falou que tava certo, que a convocação era essa. Agora, depois do 7, aí é tranquilo. Não, mas eu lembro da data que saiu. Cara, Portuga, por Deus do céu, cara, eu fui um cara assim, eu falei, pô, eu não gostei, cara. Cinco nomes assim, cara, eu falei, o Brasil não ganha essa Copa, cara. É uma pena que nós estávamos jogando no nosso país, né, cara? Ô, cara, deixa eu te falar. E aí, pessoal... Fala cara pro cara. O mito no final, cara, tá indo embora, cara. E aí, cara, ficamos com o Denis ou trazer mais um goleiro top? Ah, Motinha, pra mim, o São Paulo já deveria ter contratado esse goleiro há 2 anos atrás pra já estar treinando ele pra substituir o Rogério Ceni, porque, sinceramente, o Denis não tem condições nenhuma, cara, de... Tá entrando como titular aí do time do São Paulo, cara. Será, cara? Não. Pelo amor de Deus, o cara é ruim, viu? O cara é muito ruim, cara. O cara é ruim, cara. Ruim? Cara, deixa eu te falar, cara. Porque, o cara é o cara que é o mito, né, cara? Agora, cara, você vai pegar o Denis... Graças a Deus, eu tenho um prazer enorme de todos os jogos do São Paulo, quando eu tenho a oportunidade de ir conversar com o Rogério. Pô, o cara é um puta de um cara super gente boa. Legal, cara. Eu acho assim, a gente vai sofrer muito, porque eu acho o seguinte... Infelizmente, nós vamos sofrer muito no ano que vem, cara. E o Denis vai sofrer muito mais, porque eu acho que vai ser... Substituir um ídolo, né? Quando entrou o Rogério, se eu fosse São Paulo, sabe que goleiro eu traria? Eu traria hoje. O Jefferson do Botafogo. O próprio. Eu também sou a seu favor, Benja. Eu acho que o Jefferson é um cara que vestiria muito bem a camisa de São Paulo. Vou te falar, é um senhor goleiro. Eu também acho. Muito seguro. Tá muito bem do gol. O Botafogo tá mal pra caramba. Hoje, tem uma reposição de bola excelente. Hoje, na entrevista coletiva, o clima dele do Wilson Gotardi ficou péssimo. Já mandou recado. Ele chamou o Wilson Gotardi de desleal. Mas o que aconteceu aí que o Jefferson tá descendo pau nele? O Gotardo liberou ele, depois falou que não liberou? Falou que depois que mandaram e-mail pra ele, pra ele ir pro jogo. Mas, é o seguinte, cara, eles não pagam o salário do jogador, pô. O profissional tem que ser pago, pô. Como que você pode exigir de um profissional, cara, que ele não está sendo pago, cara, para exercer a função dele? Eu vou te falar. Eu acho que o que aconteceu no Botafogo, que nem, pô, a minha mãe lá no Rio, ela é botafoguense, cara, é uma vergonha, entendeu? Eu não gosto, cara, de... E assim, pô, eu não tenho admiração nenhuma por nenhum time do Rio, entendeu? Só que, pô, o Botafogo, pela história que ele tem, eu acho que não deveria estar nessa situação. E meu pai, como palmeirense, também tô torcendo muito por vocês, viu, Dodô? É nóis. Certo? Eu tenho certeza que o Palmeiras não cai, cara. Vocês não merecem cair mais não, cara. Porque o campeonato sem vocês fica muito sem graça. O Corinthians também caindo fica sem graça pra caramba. Lógico. A minha esposa, a minha filha Maria Eduarda, o meu Miguelzinho, são corintianos, infelizmente, né? A tua família, cada um torce pra um time, mano. Pô, a minha esposa corintiana fez a cabeça do meu menino de 4 anos. Pô, tem a camisa do São Paulo aqui, o menino... Tô tentando fazer a cabeça dele, mas a minha menina não tem mais jeito não, quem manda em casa é o pai, ô. É? Quem manda em casa é o pai, mano. É, mas aqui fala é como, seguinte, ó, cara, eu não mando mais nada aqui, cara. Cara, tem que fazer como o mano falou, Léo. Tem que tatuar o moleque e pronto. Tatua lá São Paulo. É, amor mas eterno, amor verdadeiro. Meu menino, quando nasceu no São Luís, eu cheguei lá com a roupinha do São Paulo, pô, tudo bonitinho. Aí não teve jeito, cara. Infelizmente. Eu faço, eu faria isso. O que você vai jeito. Fazer, mano? Você faria. Ah, meu filho com 5 anos aí, se a mãe gostar ou não, lixe. Você vai fazer uma tatuagem aí, vou emancipar meu filho com 5 anos. Emancipar meu filho, mano, vou fazer uma tatuagem nele. Depois, se ele quiser, ele arranca a perna. Ué. Como é que. Arranca a perna. Fala, não quero, que eu sou corintiano, tira a perna aí, trouxa. Vai lá no jogo do São Paulo pra ver essa tatuagem que você vai ver. Tô nem aí, o filho é meu, faço o que eu quero. Ah, imagina não, pô. Pula, né, com não, a gente. Não, a gente fala assim, mas né, os filhos da gente é muito especial. Eles torcem pra quem eles quiserem, né? Bom, não é verdade? Ô, cara, cara, quebra um hora, cara. Seu manda abraço, pra cara. Torcer pra quem quiser, né? Manda abraço, cara. Ó, eu gostaria de mandar um grande abraço, cara, pra um amigo cara. Meu, corintiano chato pra caramba, que é o Juninho, cara. Mais um. Amo ela, o RG, pra minha esposa. Qual que é o nome dela? Cara. É Lúcia. Aê, Lúcia, é hoje, hein? É hoje o bicho pega, hoje é sexta-feira. Hoje a luz do abajur pra minha filha Maria Eduarda, corintiana, pro meu filho Miguelzinho, corintiano. Pra minhas cunhadas corintianas. E pro meu pai, né, meu paizão, que tava internado esses dias em São Luís, graças a Deus tá bem pra caramba, o palmeirense. E eu falo pro meu pai que eu amo ele demais, pra minha mãe, amo muito ela. E, porra, eu amo todos vocês também, pô, porque todo dia, no trânsito, eu venho ouvindo, a minha esposa acompanha, a minha esposa falou ontem, amor, tenta ligar pra eles, pô, eu gostaria tanto que de ouvir você falar com eles e tudo mais. Que legal. Pô, bem bacana, entendeu? Falou, e, cara. Ó, um abraço cara. Pra todos vocês, Dodô, um abraço obrigado. Especial pra você, mano. Obrigado, mano. Sombra que não está aí hoje, né, infelizmente. Tá viajando. É, Motinha, um grande abraço pra você, Motinha. Você é um puta de um cara, gente boa pra caramba. Falou, obrigado. Oi, RG, um abração pra você, irmão. Together, velho. E pra valeu. Todos aí, pra valeu, todos, meu pro mundo, pra todo mundo. Obrigado, viu? Um abraço. Falou, cara. Valeu, amanhã que horas que eu tenho que passar pra... 5 horas da tarde, você tem que estar aqui na Paulista, 1439. 1439? Isso, 5 horas, não vai atrasar, senão o cara vai... Não, de jeito nenhum, cara, vai ser o maior prazer da minha vida, falou, entendeu? Falou, cara. Cara, um abraço pra vocês todos, viu, cara? Obrigado demais, velho. Por favor. Valeu, nossa. Muito obrigado. Esse falou, meu beijo. Um abração pra você também, cara. Sou seu fã pra caramba, meu. Obrigado, velho. Valeu. Falou, cara. Falou, braço. Cara. Valeu, cara. Bom, tchau, cara. Tchau, cara. Esse cara é o cara que falou mais cara no, na história do estádio. E o dia que ele liga, o Landucci não vem. Estádio 97, na Energia 97, em nome de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Em nome de Peugeot 308, com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por apenas R$690 por mês, hein? Tem um esperando por você na rede Peugeot. Em nome também aqui, senhoras e senhores, de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Portuga agora vem com um recado importante de Outback, né? É verdade, Domenico Gatto. Você falou, Outback, eu ouvi muito bem, é o seguinte. Fazer uma aposta com o seu amigo que torce por time adversário do jogo pode deixar a partida mais interessante, não é verdade? Então fica uma dica aí para as próximas apostas. Ah, você torcedor do time que perde, paga uma Ribs on the Barbie pra galera no Outback. Mas você chama todo mundo do time adversário e paga, porque seu time perdeu. Todo mundo ama essa costela, rapaz. E ela dispensa maiores apresentações. A Ribs on the Barbie é preparada com os melhores ingredientes. Ela é defumada, grelhada, regada com genuíno molho barbecue. É, que só encontra no Outback. O barbecue do Outback é inigualável. E é claro, é servido com uma porção generosa daquelas fritas sequinhas, a coisa mais maravilhosa do mundo. Seguinte, ganhando ou perdendo, explore seu momento Outback. É isso aí, Portuga, é isso aí, meus amigos. Vamos, broca. DJ, broca fumigante. Broca fumigante. É Maurício do Rosa de Ouro, 46 anos lá da Rosa. E vai, gosta de... É bom, hein, velho? Quando o inverno chegar, e aí eu quero estar junto a ti. Karaokê do estádio. Pode o outono voltar. E aí? Eu quero estar junto a ti. Por que, RG? Porque é primavera. E aí? Te amo. Te amo. Meu amor. Essa rosa, musicão, né? Para de dar. Trago essa rosa. É outro nível, né? É outro padrão. É outro padrão. Meu amor. Hoje o céu tá bonito? Tá lindo. Vai chuva ou não vai? Precisa de chuva. Vai, vai, hoje vai. Vai chuva ou não vai? Tem que vir. Vai chuva ou não vai? Ah, não faz isso. Não. Tá difícil. Acho que não vai chover nunca mais, São Paulo. Ah, que horror. Se tem muito calor, então o que que acontece? Da praia. Praia! Praia! Praia! Daqui a pouco, estamos chegando, né, mano? Bagagem tá no descer. Carro? Bagagem tá no carro? Não vou. Bagagem tá no carro já? Opa! Opa! Vai levar os dois pequenininhos, o Jimmy e o cachorro. Os cachorros. Não, só... Daqui do morro dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral. Nós queremos de mundo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. E o que, Dudu? Nós estamos entrando, senhores, nem creme. Precisando a gente se espreme. Trazendo o farol que é galinha. Levando também a vitrolinha. Prepara um lugar nessa areia. E o quê? Nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura essa laia, o foge da raia. Sai da tocaia, pula na baia agora. Nós vamos invadir sua praia. Nós vamos sim. Mistura as laia, foge da raia. Sai da tocaia, pula na baia agora. Nós vamos invadir sua praia. Nós vamos invadir sim. Sua praia! Eu recomendo! Paradinha! Paradinha! Essa é a melhor música do Brasil. Eu acho também. Eu acho uma das melhores. Eu adoro essa aí. Pra mim é uma das melhores. Aqui o Dário Sorrentino. Boa noite, desculpe, mas eu não concordo. Acho o Denis um grande goleiro, viu? Denis Seleção, joga bem com os pés também. Caramba, Denis Seleção. Então é melhor se mudar. Mas ele tá vendo muito treino de São Paulo. Tá vendo o Denis jogar só nos treinos. Ah, meu Deus do céu. Acho que ele vai no treino, porque não é possível. Ah, mas eu acho que o Denis vai sofrer de qualquer jeito. Qualquer goleiro vai sofrer. É a sua praia. Vem bem a calhar. E o quê? Não precisa ficar nervoso. Pode ser que você ache gostoso ficar em companhia tão saudável. Pode até lhe ser bastante recomendável. A gente pode te cutucar. Não tenha medo, não vai machucar. Agora. Mistura essa laia, foge da raia. Pula na praia. Pula na praia. Agora. Nós vamos invadir sua praia. Estádio 97 é onda. Curtindo muito as groselhas do mano. Abraço a todos. O Júnior que mandou, hein? Tamo aí, tamo aí. Márcio Rodrigues, ouvinte, é a voz do Mota. Abraço, bom trabalho. Obrigado. Parabéns pelo programa, realmente vocês fazem a diferença nesse horário. Só escutando um Estádio 97 pra aguentar esse trânsito de São Paulo. Um forte abraço do Hamilton Pai e Gabriel Filho. E aí, virou? Capitão Inicial. Cara, cara. É o cara. Pelo Anúncio não vem. Manduce. Eu perdi. Vou te falar. Eu adoro Capitão Inicial. Acho que essa aqui é uma das músicas mais legais do Capitão Inicial. Né? Tinha que trazer o Dinho aqui. Não tem nada, vai. Estou só esperando o que vai acontecer. Tenho pernas de sapatos onde carros estão estacionados. Andando por ruas mais escuras. Que isso aí, né? É o tuba dele. É o tuba, é o gato da tuba. Trombone, né? Ah, o trombone. Estou esperando o que vai acontecer. Então vai, Benjamin, fala de Sony aí, manda um recado, vai, com o capital inicial de fundo. Onde os carros não estacionados. Depois eu vou falar da festa da véia, hein? As ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel por toda a plataforma, toda a plataforma, toda a plataforma. Você não vê a dor. Você achou aquele filme Rain Man? É ele. Pelo amor de Deus. Sexta-feira vai ser longa hoje. Olha só, amigo, a Sony tem a dica perfeita pra você que não quer perder nenhum jogo do seu time no Brasil. Putz, primeiros erros. Essa música é demais. É o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. E olha, ele vem com tecnologia Dual Chip pra você separar trabalho e diversão. TV digital para você assistir seus programas favoritos e não perder nenhum jogo do seu time onde quer que você esteja. Além do mais, ele tem um alto-falante com volume de até 100 decibéis, o mais potente da categoria. Se liga. Meu caminho é cada manhã, não procuro saber onde estou. Olha só, amigo, é muito som. E o preço, você não vai acreditar. Apenas R$449, é isso mesmo. R$449. Então, amigo, corra para a loja mais próxima e conheça o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Um abraço pro meu amigo Marquinhos Uematsu e pro Junqueira hoje fazendo aniversário, hein? Parabéns, Junqueira! É Sony, Dodô! Olha o solinho, olha o solinho. Minha mente viraria sol. Mas só chove, não precisa não, que não chove. Não chove, não chove, não chove, não chove. Olha só, você que tá ligado aí, se não tá ligado, então vem aí a próxima festa do Energia na Veia, vai ser no Hopi Hari, região número 2, meus amigos, olha, dia 8 de novembro, hein? Lá no Hopi Hari será um verdadeiro festival de diversões, todos os DJs do Energia na Veia, distribuídos em duas pistas dentro do parque, jogos de Atari no telão, os melhores filmes da época e muito mais. Aliás, o nosso querido Kiko Zambian, que tá cantando ao fundo esta música, já esteve numa das festas do Energia na Veia, foi legal pra caramba. Muito show, ingressos à venda, meu amigo Kiko Zambian, ingressos à venda nas lojas Tentibitro Shoppings, lojas Offner, vendas online no site ingressorapido.com.br e também pelo site casadoingresso.com.br. Um detalhe legal. Sim. Você que vai comprar o ingresso do Energia na Veia pro dia 8, sim, este ingresso vale pro sábado inteiro. Você chega lá de manhã no sábado e começa a brincar. Aí é que e aí depois, meu amigo, você vai pra festa da véia e fica até o final da madrugada. Olha que legal, com um único ingresso, hein? Vale pro sábado inteirinho. Se você for de carro, tem um estacionamento muito legal pra você guardar o seu automóvel, tá bom? Agora, se preferir também, você pode comprar seu transfer com a Telezé Music, né? De repente você quer tomar uma cervejinha a mais lá e não vai voltar dirigindo, não pode, né? Você volta então, até falando very well. Procure informar-se sobre o transfer no telefone 3083-2134. 3083-2134. Festa da Véia no Hopi Hari. Compre já o seu ingresso de primeiro lote com preços mais em conta, mais em conta. Ursinho Blau Blau. É a música do mano. É, que pouca gente sabe dessa história hoje em dia, né? Molecada nova. Que história é essa? A do Ursinho Blau Blau. O mano é nosso ursinho. Ai, que brilho! Ai! Nossa, que bichona que você foi. Tá bichona, você foi uma bichona, foi. Você é uma escandalosa, velho. Agora você disse, nossa. Eu interpreto a canção. Você escorregou no. Agora abaixou o urso em você, velho. Deu uma escorregada boa agora. Agora abaixou o ursão em você, hein? Veio, fez o kibe invertido agora. Como assim? Fez. Agora, olha lá. Nossa. Ai, que me ai! Nossa. Ai, é hora, é hora. Você quer se soltar, vai, ai, vai, veja, vai. Não tô de outra afirmação, vai, não, vai, agora, pode soltar. Isso aí, agora. Nós. Ai, que me ai! O Benjamin, é esse Benjamin. O cara tá sentando mais que idoso no metrô. Nossa senhora. Esse tem vaga especial, hein, mano? Nossa esse senhora. Tem, mano. Nossa senhora. Mas saiu uma purpurina aqui, um arco-íris formou aqui no estúdio. Você vai ver como vai voltar isso na próxima encarnação, velho. Isso faz cara alegórico com. Que o que divertido. Eu vou ser na próxima não me interessa. Que vale é essa, velho? A próxima, sei lá o que vai acontecer. Interessa essa aqui, ó. Vai, vou. Toma aqui. Meia-noite no meu quarto, Rich. Essa, velho. Ó, vou dizer um negócio. Quando esse cara fez essa música, tinha um feixe de luz na música da cabeça dele. Feixe. Não é possível. Acho que é uma das músicas mais tocou em rádio isso aqui, viu? Essa. Né, e foi gravada também essa música aí. Tem que gravar aí, o meia-noite no meu quarto. Não, não, não, você não, você não vai surgir. Não, não, não, não, você porra não, você não. Isso, passos na escada. Vejo a porta abrir. É um abajur cor de carne. Um abajur cor de carne. O meu sol azul. Tá lá no site do Rio. E as cortinas? Cortinas de seda. O seu corpo nu. Vamos seu cantar, corpo vamos cantar. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Sexta-feira, RG, sexta-feira, minha gente. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ei, você aí dentro do carro, tira a mãozinha da coxa dela. Não, deixa aí. Não, presta atenção no trânsito, porra. Estádio 97, na Energia 97, nome de BV Financeira. Tá precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Em nome de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$670 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot! Vai, RG. Nossa, com essa música aí, né? O banco do Fusca dava cada estalo. Vai, RG, você já deu uma indiretinha quando você tá passando, por exemplo, uma marginal. O Ricardo Jafé fala, ó, um motel. Vai entrar ou não? Como é que é? Vai! Ó, um motel! Não se dá essa internação, hein? Não se dá, não se dá indireto. Dá seta, velho. Dá seta e entra, velho. Dá seta e entra. Dá seta e entra, não avisa hoje nada. Hoje isso daí é estupro. É nada. Esse negócio de dar mulher vai gritar, vai bater no vai gritar pode de qualquer jeito. O pneu furou, mano. Ela vai gritar de qualquer jeito. Ô, mano, você pode falar que pneu falar, furou, não, você parou ali. Deixa eu ensinar, deixa eu dar putz, tô cansado, deixa eu tomar dar uma dica pra você, ó. Você dá seta e vai. Se você perceber que não Ronaldo é nada disso, aí você dá uma paradinha faz, como se estivesse fazendo a manobra, entendeu? É velho. Para e mexe fala, no motor do carro. Fala assim, ó, fala assim, ó, lá em casa tá sem água, vamos tomar banho aqui mesmo. Champanhe no gelo. Da pluma de paetês da novela. Exatamente, acho que é a novela, né? Prepara os talheres. Ronaldo Rezegar. Morreu. Morreu. Guys. Escolhe teu melhor destino e vai. Duas gotas de veneno não mais. A boca vermelha, sensual. Tua boca vermelha. Ai. Os olhos, você está demais. Toda essa gente louca. Festa nunca vai acabar. Toda essa gente louca. Hora de embaçar o vidro, gente. Alegria em sedas assim desgrudar. A festa nunca vai acabar. Só tapa na camuça. O Ronaldo Rezedá faleceu? Sim. Muito gelo do que eu. Não, sim, mas. Sim, antes gelo do que eu. Eu vá pro inferno da pedra, lá longe. Agora deixa pra depois. Vamos ouvir, Tiba? Vamos ouvir também, né? Vai morrer. Melhor não. Vamos ouvir. Nossa, vamos ouvir, vai. Cara, tô 3, 2, 8, 4, 7, 19, 7, mais um. Tô ouvindo pra participar. Olha, os drogas jogando, ó. Ó, Asdrubal tocou bem no fundinho, ó. 3284-7097. Asdrubal tocou, tem ouvinte para participar em nome de Banditec, meus amigos da Faculdade de Tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Oi, Domênico, fala aí. Ô, não tava ouvindo, cara. Responda aí. Quem tá falando aí? Nelson. Ô, Nelson, tudo bom, velho? Nelson. Beleza, velho. Nelson do que nome, Gabriel? Nelson Ribeiro Júnior. Nelson Ribeiro Júnior. Isso. Legal. Quer dizer que fim levou Nelson da Capitinga, do Lino? Ah, isso não sei bem. Acabou, porque, né? Porque é besta, né? Ah, será. E quantos anos você tem? Eu tenho, vou fazer 35 dia 29 agora. Vai fazer 35, no... 3.5. Ah, vamos pôr 35, hoje, 3.5 hoje. Sexta-feira. É. Eu só tenho uma coisa a dizer, viu? Ah, o que, que você tem pra dizer? Prestando atenção nesse programa aqui. Ah? Esses componentes. Certo. Nós somos mesmo soda, viu, velho? Nós somos. É. Olha, sensacional, hein, dia número 2. Cara. Com certeza. O e qual... cara. E o bairro, meu velho? Qual bairro você mora? Eu moro no Jardim 3 Estrelas. Vamos saber se o Ben já sabe. Eu não entendi. Jardim o quê? Cuidado. É. Jardim 3 Estrelas. 3. É, não é mais que 3, só 3. Porque ele é estrelinha. Eu vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez que ligo um ouvinte aqui do Jardim 3 Estrelas. Estrelas, né? E é um momento que eu me emociono, porque eu tenho uma história muito legal. Vai chorar? Dá ibope, chora aí. Olha o Mota te aloprando aí. Tá aí, caiu uma lágrima agora. Um abraço, um abraço. Um abraço pra galera aí da Vila Fundão. Aí é Capão. Ah, é verdade, Vila é Capão, isso aí. É. Abraço pro meu amigo do Bronx, aí do Capão. Me mandou uma camisa muito legal aí da Vila Fundão. Beleza. Beleza, então qual que é o time aí, brother? Meu time é o Corinthians. Ah, iiii! Coringão, mano, Coringão. Então chora. Ó, amigão. Oi, fala aí. E o Mano Menezes? Ah, de novo, não. Que isso, mano, você nem falou o nome dele. Ele não fala do Corinthians, ele fala e o Mano Menezes. Ô, velho, até que esse cara vai continuar dirigindo o Coringão, cara. Cara... O Mano Menezes é complicado, hein, velho. Mano Menezes, eu acho que o Mano Menezes, o que salvou ele na outra passagem foi o Ronaldo, hein, cara. Que o Mano Menezes é cara. Péssimo. É, cara. Eu acho ridículo. Olha, o Mano Menezes, eu entendo que ele tá tendo aí seus problemas, que o elenco talvez não goste dele. Mas o Corinthians, ele precisa reformular o elenco também. Não precisa, não? Ah, com certeza. O Corinthians não tem ataque, né? Só tem o Guerreiro e só com ele fica complicado, né? Aquele, o Romero chegou e não mostrou por quem veio, né? O Benja hoje deu a sugestão do Walter, cara. Você gostaria do Walter do Corinthians? Ah, o Walter com aquele tamanho ali não dá, sem condições, mano. Ô, mas imagina Vartão e Guerreiro no ataque, velho. O Vartão faz gol, hein, meu? Ah, mas não dava certo. Eu acho que uma boa opção pro Corinthians acho que seria o Rafael Sobis, né? Que ele joga muito. Aí acho sim. Walter que... Sobis, cara. Agora o Sobis sim. O Sobis ele não consegue nem ser titular no Fluminense, brother. Ah, mas não sei, né, mano? Mas outros ares pra ele, quem sabe, né? Ô, oh, tá complicado. E, inclusive, o Corinthians tentou a contratação do Sobis aí, mas é um cara muito caro. Eu não sei se vale a pena esse investimento no Sobis, não, hein? Mano, que esse negócio do time está jogando muito com esse negócio de três meias e um atacante sozinho na frente, segundo atacante do futebol brasileiro, tá difícil, cara. O cara que prepara a jogada. Quem tá no mercado hoje, mano? Acho que não tem. Não tem, velho. Não tem. É difícil. É um ou outro. Você vê, o Atlético Mineiro teve aquele Luan que jogou. O Guilherme também faz ali. O Cruzeiro, quem que é o segundo atacante ali? Jogam os caras, o Ricardo Goulart joga com três meses praticamente, chega muito. Mas não tem o segundo atacante. Uma opção que podia ser feito, foi até um amigo meu que falou no meu serviço, falou tipo assim... O Shakhtar tá com aqueles problemas todos de guerra, que isso, que aquilo, podia ir lá buscar o emprestado, o Bernardo, o Wellington Nen, esses caras. Esses são bons mesmo. Esses são segundos atacantes bons. Você falou. Então, seria fácil, né? Então, aí ia ser mais fácil com o Guerreiro e com mais uns dois, cada um de um lado, um pela esquerda, um pela direita, acho que... Duvido eu dou que algum desses voos. Sabe um cara que eu gostava? É emprestado, outro... mano. Poderia ser emprestado. Eu gostava daquele... Bom, pera lá, você acha que o clube é trouxa, velho? O cara despejou um caminhão de dinheiro pra contratar o cara, vai emprestar sim? E o Tyson? Mas até então os caras não estavam querendo jogar, né, mano? Por causa devido a essa guerra aí, bombardear o estádio dos caras, o Dentinho não tava querendo nem voltar, né? Mas o Wellington nem não tava na China, não? Não, ele tava lá. O Tyson, Tyson, que também tá por esses lados aí, é bom jogador, é um cara de... Pô, eu vi a final da Copa do Brasil, eu fui no estádio na Copa do Brasil em que o Ronaldo fez aquele gol, pô, o Tyson quase que acabou com o jogo, cara. Não, ele é bom jogador também. Esse tipo de jogador que você falou aí tá difícil, cara. Porque esses esquemas aí que ficam centroavante sozinho, tomando porrada e preparando bola pros meias, não tem um cara pra aproximar mais. O cara pra fazer aquilo. O Pato é um cara desse. Só que no Corinthians não deu certo, né, velho? É verdade. Mas agora já era, né? Agora São Paulo parece que vai comprar ele, né? Deixa eu te falar, velho, com relação aí à campanha no Campeonato Brasileiro. Você ainda acredita que o Corinthians possa buscar uma vaga pra Libertadores do ano que vem? Ou você acha que esse ano já foi pro vinagre? Nós estamos só 3 pontos, né? Acho que é do São Paulo, se eu não me engano, né, isso, mano? E se correr atrás, dá. Mas eu acho que o pessoal tá meio que boicotando o Mano Menezes, hein? Mas tá louco, hein, cara? Pelo amor de Deus. Esse time do Corinthians tinha que tá jogando mais do que tá, hein? Ah, é verdade. Deixa eu falar uma coisa pro Beijo aí. Fala. Minha mãe bolou de rir em casa, velho. O dia que nós assistimos na foto, o Beijo é vestido de Batman, bicho. Foi por causa de São Paulo. Aí, tá foi, foi São Paulo. Foi São Paulo e Ituano, né? Não, Penapolense, é verdade. Minha mãe, quase, meu, minha mãe riu, morreu de rir. Eu assisto sempre você e o Mano. E uhum. acho muito, muito bacana o trabalho de vocês. Muito obrigado, falar, valeu. Eu fui falar que se o São Paulo não ganhasse, eu via vestido de bate, o São Paulo não ganhou. Isso, é verdade. Aí, tá vendo? Fica apostando. Não, não foi aposta, foi um modo de falar. Foi um modo de falar. Que dá. Mas, ó, amigão, com relação agora ao ano que vem, se você fosse diretor do Corinthians e tivesse a caneta na mão pra assinar o cheque, quem você traria? Mas pense de uma maneira racional. Não adianta falar Messi, Cristiano Ronaldo, esse monte de tralha que tá lá na Europa fazendo sucesso. Se for em caneta, o próximo presidente do Corinthians vai ter que... Ah, mano, foi esses que eu falei, né? Eu acho que tá difícil no mercado. Assim como o Portuga também disse, tá muito difícil o mercado pra você trazer jogadores aqui. E esse cara quer vir ganhando um caminhão de dinheiro. Mesmo estando aqui no Brasil, os caras querem vir ganhando 400, 500 mil. Acho que não, não... Aí depois pra vir falar como você falou, que os caras... Ah, vai fazer churrasco pra unir o grupo. Cara, ganhando 400 mil reais, o grupo desse jeito, não dá, cara. Como o tal do Corinthians aí. Eu vou te falar, eu traria o Wagner Love. O Wagner Love, K9 do Timão, meu irmão... Ah, mas aí ficariam dois centroavantes, né? Dois mas o Guerreiro é aquele atacante, cara, que ele cai pro lado. O Guerreiro é aquele centroavante que ele se desloca muito. Ele não fica parado ali esperando a bola chegar igual o Fred, por exemplo. O Guerreiro é aquele cara que ele cai muito pras laterais do campo. Ele vem buscar jogo. O Guerreiro, poderia até jogar perfeitamente de segundo atacante, velho. Olha, que mano, sinceridade, eu não gostava muito do Guerreiro, não. Mas pelo que ele fez... Ó, eu achava... Minha esposa até brigava comigo, né? Porque eu falava, ele só fez aquele gol no Mundial e tal, mas não, agora ele tá mostrando pra que veio, cara. Ele tá mostrando que ele é um belo jogador. Ah, eu gosto do Guerreiro, cara. Ele não é aquele centroavante extremamente técnico, mas ele não é cabeçudo também. Ele não é aquele cara que ele finaliza muito bem, mas ele não é aquele cara ridículo que chuta toda a bola pra fora, como o Leandro Damião. E outra coisa que no Guerreiro é bom é o seguinte, mano, que a bola não chega nele, é o cara forte, vem buscar, ele faz muito bem o pivô. Sai pro lado, é o cara que vem buscar a bola, sai pro lado, que vai atrás de espaço. Tem uns caras que essa bola não chega, não joga. O único problema, Português, quando ele sai da área, não tem pra quem... Quando ele sai da área, ele vai na esquerda, aquele cruza, não tem quem finalizar, né? Esse é o problema, né? E eu acho que o Malcom devia jogar mais no meio ali. Um pouco mais no meio, mas ele tá muito na lateral esquerda, na lateral direita pra cortar pra esquerda, e não tá dando certo. Acho que o Mano poderia colocar ele mais no meio ali. O jeito agora é rezar, cara, porque pra mim esse campeonato brasileiro já foi pro saco, eu não tenho expectativa. Pelo menos a Libertadores pelo menos pela Libertadores ainda dá pra, eu acho que dá pra brigar sim. Não, matematicamente dá, cara, mas o problema é esse, o Corinthians ele é extremamente constante, o Corinthians ele pega muitas vezes um time que tá brigando lá na frente no campeonato brasileiro e vai bem, aí quando pega um time que tá brigando pra não cair, ele vai mal. Vídeo exemplo contra o Botafogo, o Corinthians ele tinha obrigação, se quisesse almejar alguma coisa nesse campeonato brasileiro, de vencer o Botafogo e não conseguiu. Não chutou o cachorro morto, né? Esse é o problema, né? Que o Botafogo, pô, o que o Santos fez ontem com o Botafogo, o Corinthians devia ter feito lá, pelo menos uns três tinha que ter feito, né? Porque jogou contra o Cruzeiro bem pra caramba. E chegou na quarta-feira, no sábado, e perdeu pro Botafogo, pô. Aí tá complicado, né? Tem jeito, né? Fazer o quê? O jeito é rezar, mano. Mas final de semana tem Corinthians e Inter, cara, jogando em Porto Alegre. Qual que é a expectativa pra esse jogo aí? 1x0 Corinthians, eu acho que 1x0 Corinthians, o Dudu Guerreiro já tava de bom tamanho hoje. Tomara. A situação que a gente se encontra tá meio que complicado, hein? E o Inter é um adversário direto, velho. O time do Inter aí também tá brigando aí no Campeonato Brasileiro, hoje é o segundo colocado. Poderia, se fosse talvez aí a bobeada que deu diante do Cruzeiro, poderia estar brigando pelo título também. Acho que ficou difícil pro Inter agora tirar essa diferença de 6 pontos. Acho que não tira também. Mas tem Corinthians e Inter aí, né, cara? Vamos ver. Vamos, briga direta pelo G4. O Cruzeiro também tá dando muita sorte, né? Quando ele perde, todo mundo que tá atrás dele perde também, né? Ou empata. Isso que tá sendo complicado, né? Então você vê. Brigar pelo título jamais, não consegue mais, não. O Cruzeiro, ele perdeu os últimos 2 jogos e ainda permanece 6 pontos na frente. Ninguém consegue, pelo menos, incomodar o Cruzeiro, diminuir essa diferença pra 3. Quem sabe 2. Chegou foi aqueles 4 do São Paulo, né? É complicado. E sobre o Tite, que vocês estavam conversando aí, eu acho que eu penso da mesma forma que você. Se ele chegar agora e fazer um mau trabalho, cara, ele vai apagar tudo que ele fez lá atrás. Seria, vai ser muito complicado. Então, infelizmente, o futebol brasileiro é assim. E tudo que seja menor, que repetir tudo que ele ganhou, vai ser considerado um mau trabalho, cara. É um mau negócio. Exatamente. É por aí, não exatamente. Tem... A mente do torcedor brasileiro, ela vai até um certo ponto e ela é fraca, né? Kite ela... só que não, é todo lugar. Kite só com outros jogadores. Com esse aí, não vai fazer... Com esse... Então aí não vai fazer porra nenhuma. O Tite, né? Pra voltar pro Corinthians, acho que ele tinha que fazer uma temporada aí ou fora do país ou em clubes de outro estado. Aí voltaria. Porque eu também acho que ele não vai pegar nem Palmeiras em São Paulo, depois de trabalhar no Corinthians. Mas ele tava estudando lá fora, né, o Portuga, e não deram oportunidade pra ele, teve expectativa da seleção brasileira, deu entrevista chorando pela decepção. É complicado, velho, acho que assim, ele é um grande técnico, mas eu penso assim, ele faz, fica parado agora, aí ele vai fazer um trabalho, vamos supor, no Grêmio, no Inter, aí vai bem ou mal lá, faz a história dele lá, aí depois volta pra cá, pro Corinthians. Pegar logo depois, sem ter feito um outro trabalho, e se ele for mal, vai ficar ruim pra ele. Concordo com o Mano disso. Agora, só uma observação, esse papo também de estar tá estudando lá fora, é até a página 2, hein? Ele teve muito tempo na Bombonera lá com o Bianchi. É até a página 2, hein? É, também acho. Futebol brasileiro tem nada a ver, velho. É que futebol brasileiro, o cara quer resultado, meu velho. Eu acho que isso é verdade. Falta apostar um pouco na base, né? Que a base. Hoje o clube brasileiro não tem base, né? Hoje o único time que forma jogadores mesmo é o Santos, né? E o Corinthians formou agora o Malcom, mas, meu, até um jogador em quantos anos? O último foi com quem? O Marquinhos? Então, o último foi. Apostar mais na base. É, mas o problema não é apostar só na base. O problema é apostar na base desde que a base tenha qualidade. Porque não adianta nada falar, vamos apostar na base e a base só tem capenga, né, velho? É, isso é verdade. Mas tem que olhar direitinho. Por que que nasce lá no Santos jogadores bons e nos outros clubes não? Mas é relativo. Um dos melhores caras do Santos é esse Lucas Lima aí. Esse cara que informou ele foi o Internacional. Ele passou pelo Sport, o Palmeiras quase comprou. O Domênico até tinha comentado que o Palmeiras tinha interesse. Santos veio e comprou. Hoje, precisa ver a regularidade que ele vai manter. Quem é? O Lucas Lima. Lucas. A bola que ele tá batendo, fala aí, RG. No Santos, não é o fino da bola. Mas Portuga, se você for ver, que nem ele foi revelado esse jogador, eu não ouvi o time que ele foi revelado. No Inter. No Inter, sim. Mas agora vê quantos jogadores o Inter revelou e quantos jogadores o Santos revelou, né? A safra do Santos por ano é, em relação aos outros times, é um absurdo. Parece que saiu um entre o outro, né, RG? É legal de se ver, né? Mas aí tá, parceiro, você tem que saber comprar. Vamos supor, o melhor jogador do Brasil, que todo mundo considera ano passado e este ano também, é o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro foi criado no Corinthians. Só que com a camisa do Corinthians, o cara não conseguia dar um passe. Aí o cara foi pro São Caetano, depois foi pro Curitiba, aí tá indo no Cruzeiro. Todo mundo hoje queria o Everton Ribeiro. Mas aí é que tá, né, Portuga? Depois ele foi vendido, né? Então acho que o pessoal devia emprestar, pegar uma experiência, assim como foi o Viola. O Viola, se não me engano, foi pro Nacional. Depois que ele voltou, que ele virou aquele grande jogador e foi até jogador de Copa do Mundo. A gente não vai no time, não vai no outro. As pessoas hoje não fazem isso, emprestam um jogador, vai pegar uma experiência e depois volta. Não, o pessoal já quer... Já tem empresário ali na base... Daqui a pouco o cara some, né? Ah, na barriga da mãe, velho. É o que mais tem, velho. A mãe tá grávida e o cara já tá lá com o papelzinho pra assinar. Ninguém tem paciência hoje, não, mano. É verdade. É isso aí, velhinho. É isso aí. Manda aí, então, o seu abraço final, as suas considerações. Eu quero mandar um abraço pra todos vocês aí, que eu ouço vocês todos os dias. Muito obrigado. Tava no trânsito agora, tava ali na Avenida Pacaembu ouvindo esse... Não, tava na Marginal ouvindo esse rapaz chorando aí, eu achei muito engraçado, cara. Foi show, e né? É a primeira vez que eu tô ligando pra vocês assim, mas é uma satisfação tremenda, acho vocês muito bons e... mano, os caras contrariam tudo você, mas nem sempre você tá errado, hein, velho. Não, eu nunca tô errado. Eu nunca tô errado. Ele não falou nunca, ele falou nem sempre. Não, mas eu nunca tô errado. Falou nem sempre, né? Então, tá. É lógico. Nelson, um grande abraço pra você. Fala. Outro, eu quero mandar um beijo pra minha esposa Eliane, que tá trabalhando, e eu tô chegando no serviço agora, então vou dar um desencontro, mas daqui a pouco eu chego em casa. Então tá bom, Nelson. Mesmo. Grande abraço pra você, viu? Quer dizer que daqui a pouco a cuíca ronca, né, velho? Beleza, lá pra 3 horas, estamos lá. Tá aí. Abraço. Alô, tudo bem? Falou. Falou. Estádio 97, pela Energia 97, em nome de Bozano. É, meus amigos, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome do consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela, ligue 3142-3440. Ah, vamos falar de HD Seguros agora, hein? Imagina que você está no seu carro, né? Você está esperando o sinal abrir confortavelmente no seu carro, de repente, pá! batem na traseira do seu carro. Ah, isso é esse prostituto da vida, né? Pra ver o que aconteceu lá e descobre que o motorista do outro carro é nada mais, nada menos que o Anderson Silva. Aí você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Então, e ó, eu vou dizer uma coisa pra você, nem precisa, porque o Anderson Silva tem seguro HDI. É, só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá tudo resolvido, tudo certo, hein? Em minutos, a autorização do conserto tá na mão, hein? São dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E olha, é por isso que eu digo pra você sempre, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI, hein? Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, ó, você sabe, né? É difícil de bater, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. DJ, troca fumegante, troca fumegante, troca fumegante. Garota de Berlim, Tóquio. E Nina Hagen. É, e Nina Hagen. Caminhava eu sozinho, à noite olhando para o chão. De repente eu vi uma figura que de longe tocou meu coração. E parecia tudo tão irreal, aquela luz azul e era fiel. Enquanto eu caminhava ela desapareceu. Quando um piscar de olhos, não sei como aconteceu. Imediatamente eu comecei a procurar aquela garota, eu preciso encontrar. Mas essa cidade é tão imensa, não sei seu nome, nem como lhe chamar. Linda garota de quem? De Berlim. Linda garota de Berlim. Já que você gosta dessa música, meu amigo Benjamin, dê o recado da DB Financeira. Linda garota de Berlim. De repente então ela me apareceu. Quando piscar de olhos, não sei como aconteceu. Fiquei ali parado, ela então se aproximou. Olhou pelos meus olhos e pra mim assim falou. Anina. E esse mistério, minha vida prosseguiu. Aquelas palavras, aquele olhar febril. É que esse tormento de novo nunca foi. Sabe como é que eu venho no primeiro Rock in Rio? Eu vi ela. Né? Pô, cantando. É legal o show dela? É. Ela é legal. É? Ela tinha uma cabeça de morcego assim, na saia, na frente, né? Na frente. Não, era ela tinha, era um lobo, era um lobinho, era um lobo, com a língua, né? De fora. Na frente, olhava, né? De longe, parecia que era um... É. Era um coxa. Isso aqui é 1985, é isso? 85. Nossa, primeiro demais. Rock in Rio, né? Ela cantando lá. New York, New York. É boa essa música, caramba, né? É. Boa. Olha só, amigão, você já conhece o Credit Casa da BB Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. Você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para você usar como quiser. E são até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV, Dodozito. Ah, eu não matei Jonadar, camisa de Vênus. Acho que esses anos foram os mais criativos da música brasileira. Ah. De rock, pop. Os anos 80? Falar, é. Era a nossa geração, né? Então a gente tem uma identidade. Você tem hoje muita banda legal tocando também, só que mas não toca no rádio. Não tem a mesma visibilidade que tinha antigamente. Você não tem mais os espaços pra tocar. Mas se você achar, tem muita banda boa. Tocou mais, né? Tocou mais. Tocava mais. E anos 80 quebraram o cadeado, né? É. Abriram a porta e aí. É, isso aí. Eu acho que tocava muito mais. Liberou geral. Liberou geral, né? Porra, era uma explosão, meu. Cada semana era um sucesso de novo, diferente que era aparecia. Era uma atrás da outra. Isso aqui que eu tô demais. Não, aí você comprava um disco, Aí, pô, daqui a 20 dias lançava uma música nova. Outra coisa. Aí você falava, putz, é. Aí haja dinheiro. Muita coisa. Essas, algumas dessas bandas começaram a tocar em FM, que até então não tocava. Não tocava. Só música estranha. Eu lembro que a Camisa de Vênus começou. Puta, começou a. E na meio da música tinha um palavrão, né? É. E várias rádios cortaram, não podia. Cortava, não dava, e, ó, em Santos foi o maior escândalo isso. A Tribuna de Santos, o Dodô. Sim, naquela onde eu época, trabalhei lá. Mas não nessa época. Não. Né? Não. Então, nessa época aconteceu, foi uma confusão, porque o pessoal não queria que tocasse mais. Exato. E a molecada pedindo a música, chegou uma hora que eles não aguentaram a pressão. Aqui em São tiveram Paulo, que colocar a música. Em São Paulo também foi o mesmo arregaço. Muito louco porque isso. Era muito palavrão, né, cara? Era arregaçando. Era. Assim, a 84 pra frente, assim, né? Da 84 até 87 foi aquele estouro de bandas nacionais. Nossa. Né? Tinha tudo, né? Eu lembro que foi uma confusão essa história do Camisa de Vênus. Ah. O Camisa era um show mais. Deu confusão quando o Camisa de Vênus estourou, porque aí muita gente fazia DNA até hoje no Ratinho. Quando estourou, deu problema. O VAR já passou por isso. Tem várias vezes. Não tenho alibi. Mas eu não matei Joana Dark. O Mano não escutava a música nessa época, mano? Escutava. O Mano era novo. Quantos anos você tinha? Eu via tinha o carreiro. E que ano que era isso? 85. Ah, até não. Quando isso? 85 tava ouvindo o Balão Mágico. Joana Dark não era 85, não. Não. Eu não matei Joana Dark, deve ser. Joana Dark, eu acho 86, que 86, 87. Eu acho que é começo de 90. Não, não, não. O Joana Dark? Não. Essa época eu ainda era 84, puro, velho. É, 85, 86. Joana Dark veio depois, gente. Não. Essa época ainda eu tava ouvindo lá Balão Mágico, o Trem da Alegria. O Fofão. Eu vi o Trem da Alegria. Você achava que a Simone era outra coisa. 1984. Olha lá, tá vendo? Acertei. Chupa, Benjamin. Simone era outra. Acertei um ano. Na época aí eu tava ouvindo só música legal, mano. Ah, 84. Plebe Rude. Até quando esperava? Ó, essa é uma letra, época. Se você ouvir, é criativa até hoje. Ah, é. Criativa não, atual. É atual. Atual. É atual. Se você prestar atenção na letra, você fala, pô, é o Brasil. É hoje. Mas você pegar o Que País É Esse do Legião Urbana? Igual, também. Igual, também. Pegar também. O Inútil do Traje a Rigor também. Exatamente. Meu, era uma loucura, você ficava escutando os programas pra saber qual era a música que ia ser lançada naquele dia, porque os caras falavam, ó, tem uma banda aqui, tem uma música nova. Plebe Rude, eu assisti no Sesc Pompeia, junto com o Zero, do Guilherme Zero. Zero, puta, Zero era demais. Você já viu o Zero de perto, mano? Eu sempre, nunca vejo. Tô sempre de costa pra ele. Não curte o Zero, mano. Não gosto, não gosto. Não gosto, não gosto. Não gosto, na verdade não gosto. Eu odeio o Zero, eu não gosto. Mas tá trilha, vamos ler algumas mensagens. Olha só. Agora. Olha lá, ó. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Cadê sua fração? Dodô, boa noite. Meu nome é Anderson, sou corintiano. Anderson. E ouço vocês todos os dias, retornando do meu trabalho no trânsito, realizei uma cirurgia no joelho e eu estou de licença, mas já baixei o aplicativo do estádio para não perder aí o programa. Nós. Quero mandar um abraço para vocês, para os parceiros do Rachão do Clube Coroa e Vila Guilherme. Não, do Rachão não manda para abraço, minha esposa não. Raquel, RG, um e para minha filha aí. Maria Eduarda. Oh, eu joguei Raquel, no campo do Coroa, hein? Mano. Jogou lá? É um bom do Coroa, da hora. Ah, pro Rachão não manda abraço. Não, Rachão sempre bem-vindo. Hoje a torcida do Corinthians deu um exemplo ao abrir a mão de um dia de trabalho e estudo em nome do clube. Somos um exemplo a ser seguido e vai ser. Amigão! Amigão! Vocês não trabalham porra nenhuma, velho! Vai pra cima de mim! Pra cima de mim, sou cobertor e no frio! Você tem baba na cara, meu irmão! Peraí, o negócio. Porra, parceiro! É. O brasileiro é hipócrita, velho. O brasileiro é hipócrita. Não dá. Elevado a milésima potência, eu vou falar o porquê. Todo mundo critica, fala o brasileiro é omisso, o brasileiro não protesta, o brasileiro não reivindica. Quando o cara vai lá reivindicar, enche o saco. Mano, não dá. E se o cara for autônomo? Não dá. E se o cara tiver um horário flexível? Mano, dessa vez. Dessa vez não dá, mano. Por exemplo, o 10 horas da manhã. O Domênico trabalhava de madrugada, ele era vagabundo, então? Não, mas era vagabundo, mas ele ia lá protestar. Você era vagabundo? Não, nunca foi vagabundo. Quando você trabalhava de madrugada em Araraquara lá, se você quisesse protestar durante o dia na porta do Palmeiras, você poderia ir ou não poderia? Você dormia, né, Dudu? Não. Por isso, caras que estavam ali fossem autônomos, caras que trabalhassem à noite. Irmão João, na boa, eu sei que você é corintiano, mas não dá, velho. Por isso que os caras fazem isso, vocês ficam dando audiência. Tá dando corda pra louco, se enforcar. Ué, desde que não haja agressão, o cara tá no direito dele. Eu defendo o direito democrático das pessoas. Nossa senhora, irmão. Deixa eu ver mais aqui, ó. Ah, cara, Pinlote, cara. Oh. Ah, vocês são demais. Um abraço, Juraci Fernandes. Quem mais aqui mandou aqui? Ah, chupe, pedala mano e leva o Benjamin no cano. Mas Pedro Rui, esse final de semana vai dar peixe. Vai dar peixe grelhado. 2 gols do Cristal e 1 do artilheiro do Brasileirão. Vai palestra. Aí, RG. Pedro Rulli. Isso, liga aí segunda-feira. Ah, ligar, rapaziada, né? Suave, eu estou testando meu aplicativo. Dodô, pelo amor de Deus, lê minha mensagem. Vou ficar muito contente. Juraci Fernandes, acabei de ler, né? Dodô e Beijo, indiquem um artista que sirva de trilha sonora para dar um picote. Ô, você é desse tamanho, precisa que alguém te indique música, você dá um picote, velho. Ô, meu, toma vergonha, rapaz. Ô, ei, arruma a mulher primeiro, velho. Ah, tem um monte, né, RG? Picote, velho. Cara, quer dar uma dica pro Domênico colocar a musiquinha pra ele dar um picote, velho. Me ajuda, pô. Ah, tem porra, né, mano? Aqui. Aí, mano. Tá lá com a mulher, se liga pro Domênico. Picote. Não é possível, velho. Picote tem nome de ponto esquerdo do 15 de Jaú, velho. Picote. Já teve um cara chamado Picote jogando bola aí? Pessoa? Picote. Corre. Corre, Picote. É verdade. Cruzou, Picote, gol! É bom, né? Aí, ó. Pronto. Resolveu o problema. Agora só falta você conseguir o Picote. Essa aqui é... Sexta-feira, velho. É musicão, Guilherme Arantes, hein, mano? Ah, isso é bom, né? Muitas pessoas foram confeccionadas a esse som. Como, mano? Confeccionar alguma assim? É, mano, na varanda. Galera pelada na varanda. Mas a maioria... Na proa do barco. A maioria das músicas dele dá pra confeccionar bastante, viu, mano? Domênico, até o estéreo faz filho com essa música. É, Léo Jaime, Sete Vampiras. Aliás, falando de Léo Jaime, Léo Jaime vai estar no navio do Energia na Veia, viu? Se você quiser já fazer a sua reserva, aliás, eu, se fosse você, correria muito pra fazer a reserva do navio do Energia na Veia. Correria muito, porque estão no final. Tá no finalzinho já lá, tá na raspinha do quiabo lá. Então ligue na promoção 3624-9007, tá bom? Recado importante agora do Mano, vem com o Bozano, né, Mano? Vamos lá? Opa, Domênico Gato, agora a galera tá olhando pro sovaco, o cara tá olhando sua axila, tá vendo que o negócio tá feio, velho. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame, quando a gente pega a molecada pra arrancar a cabeça, tem que atropelar mesmo, não tem que dar boi pra ninguém, não. Quando o homem não dispensa aquela partidinha de futebol junto com os amigos, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, Domênico Gato, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. Vai lá, Guilherme Arantes. E além de tudo isso, Guilherme Arantes, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia, cara. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97, na Energia 97, em nome de Peugeot. Peugeot 308 com um teto panorâmico e mensais de R$690 por mês. Venha hoje dirigir o seu também, viu? Em nome de Hello Food, quer pedir comida? Hello, delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo, deu fome? Dá um Hello. Sem dormir. É sensacional, né? Morro de frio, te quero. Fica perfeito. Sensacional, né? Deixa eu chegar pra mulher e falar, te quero, pô. Mundo. Nas poucas, nas loucas horas. Nas loucas horas. E o sol? Sensacional. E o sol? Queima o quê? Nossa face. A nossa face. Motinha que gosta, mano. Eu falei com o Guilherme antes do programa começar. Guilherme é sensacional, né? Dodô, sou da Vila Medeiros e estou em São Luís do Maranhão. O Broca apavorou, hein? A galera aqui curtiu. Obrigado. Boa noite, amigos. Hoje é meu aniversário. Estou indo com a minha esposa Josi e filha Nicole comemorar lá no Outback. Ah, e sim, também. Eu tenho um amigo meu que tem uma filha chamada Nicole. É, eu tenho. Avado, meu, é você. Eduardo, né? Bartoli, Domênio, queria mandar um abraço pra todos vocês, dizer que eu amo ela pra cá, LRG. Porque ela é santista. Boa, sexta-feira, boa. Cuida com carinho, hein? Ela é santista e vai chorar no domingão. Um abraço pra todos vocês. O que você falou aí? Eu vou com o Juninho no Outback, poucas horas com mais um pote de bolacha. Enquanto você separa o tweet, a gente só manda um abraço especial. Pode aí. Mandar, mande o seu abraço. O laboratório. O Max Legardese e o Roberto Gandolfo, da Hello Food. Jaiminho. E o Zé Diniz da Gotia. Um abraço especial também pro meu amigo Aldo Moino, lá da Gotia. Também. Grande Aldo Moino. Um abraço pra toda a galera da Hello Food aí com a gente, está 97 agora. Estamos perto do final do programa, meus amigos. Que pena, chegamos ao final do programa Estádio 97. Isso é clássico, né? Pessoal do laboratório aí, como é que é o nome? Como é que é o nome ali? Vê lá, Motinha. Enquanto o Mota tá dando um bisói lá, RG número 2, quem garantiu o presente do estádio 97, por favor? Vamos lá. Vai ficar muito louco com esse presente aqui, vai sair gritando pela Paulista descontroladamente. Quem? O nosso ouvinte, segundo os dados da produção, Nelson Ribeiro Júnior. A lua! Quem quer mandar abraço, mande agora. Vamos lá, mano. Laboratório Guelfon, a molecada aí. Cálice para sempre. Jaiminho. Um abraço pro Rogério aí do Cartório, gente fina. Rogério, só vive em topo de prédio, né? Tempo da lua. Rogério, rei do topo do prédio. Beijo pro Felipe. Essa música também, quando o Guilherme Arantes fez, também tava numa. Jesus amado. Isso aqui é sensacional, gente. No mundo da lua. Ó. Vou fazer o seguinte, vou tocar essa música lá no Hopi Hari. Boa. Eu vou tocar essa música. Vou tocar essa música, quero ver todo mundo cantando lá. A galera vai fazer coral, velho. Vai ver, vou tocar lá. Pode escrever. Eu vivo sempre no mundo da lua. Nossa, meu, vou embora agora, meu carro vai parecer a nossa. O quê? Ó, vou meter a sonzeira no carro agora. Olha lá. Você que tá no teu carro agora, pode cantar. Aumenta o volume do carro e vamos cantar junto, vai. Pega carona nessa cauda de cometa, pela Via Láctea, estrada tão bonita. Ricardo esconde numa nebulosa. Essa música é muito adoção. Nosso lindo balão azul. Bora. Bora, obrigado. Bora pra praia. Bora. Pelo amor de Deus, bora! Não. Estádio 97 no final, muito obrigado a todos pela audiência, valeu! Obrigado a você que estava no carro aí, você no seu trabalho, você na sua casa, muito obrigado! Estádio 97 voltando na próxima segunda-feira, obrigado, valeu galera! Estádio 97 em nome de BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira, acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais! Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem! Peugeot 208 com câmbio automático central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça! Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$449. Em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados, se entra no clima, acesse poloar.com.br e também do Grupo Esser, um nome construído com história. Valeu, gente! Até segunda-feira! Vem aí o Night Sessions da Sequência em Energia. Tchau! Novembro, a Energia 97 e o Projeto Indústria trazem mais uma edição do Energy Club. Energy Club. Agora com duas atrações internacionais, direto da Hungria, do selo de Nick Romero, o duo de Progressive House e Stadiums. Stadiums ao vivo no Energy Club. Stadiums. Direto da Suécia, um dos mais promissores da Escandinávia, Seb Jack. Here we were. Seb Jack. Seb Jack. E mais.

Thinking we'll meet someday, think the first thing you'll say is something like, I've made some mistakes in the past, something that is cannot change. I try to do the best that I can to push it all away. Thank you.

Night Sessions. Trust.